Legal, bem-vindos ao episódio 9 do seu podcast brasileiro de Magic, é o Hack dos Cast. Tudo bem, Grilo? Tudo, e contigo, rapaz? Beleza, eu sou o MP, seu host, você ouviu o Grilo aí, hoje temos um convidado especial porque vamos falar de um assunto que exige conhecimentos técnicos maiores que 8 mil. E é o Felipe. E aí, Felipe, tudo bem? E aí, gente, como é que vai? Bacana. Meio animado. Beleza. Com os spoilers, né? Muito spoiler. Pô. Já. Spoiler já, né? Bastante, a comunidade tá ficando louca. Spoiler é sempre bom. É. Tem coisas bombásticas. É o nosso penúltimo Natal do ano, né? É. Bom, para começar então, terminar aqui de falar, o nosso e-mail é mtgbrpodcast, tudo junto, @gmail.com. O Twitter é @hackdoscast. E falando um pouco também dos feedbacks, né, Grilo? Sim, senhor. Começando pelo feedback do Chamelê, ou Chamelete, não sei. Lá na Liga Magic. Lá na Liga Magic, que deu uma carcada na gente sobre como a gente cobriu o Vintage, né? Exato, e é justo, né? Ainda bem que tem esse tipo de comentário. Eu nem sabia que tinha gente que manchava tanto assim de Vintage. Não dá pra ser uma comunidade muito grande, mas tem seus adeptos, né? Eu infelizmente não entendo muito de Vintage porque não tem muito torneio assim nem pra assistir, sabe? Olha, eu nunca vi um campeonato Vintage no Brasil, cara. Existem, mas tipo, não é tão difundido, né? Que é... Por razões óbvias, né? É, isso. Não, só agradecendo mesmo, eu até respondi pra ele na liga. E quem sabe aí ele pode entrar no ar aqui com a gente um dia pra explicar um pouco mais sobre o formato, né? Quebrar o metagame. Então, eu só ia falar que, assim, Legacy até que eu consigo entender, porque tem bastante torneio pra acompanhar, né? Mas Vintage. Então, ó, onde é que a gente errou a mão quando a gente descobriu o Vintage? Quando a gente foi falar lá do primeiro top 8, a gente falou que era Eternal Weekend, mas na verdade era um evento pequeno de uma loja chamada Black Magic Game, que é só um preparativo para pro Eternal Weekend. O Eternal Weekend foi a semana seguinte, né? Tanto que nós falamos do top 8 do Eternal Weekend no podcast do episódio 8. Eu não lembro que site a gente viu, mas ele disse que o top 8 tava errado. Pelo menos que. A ordem, né? A ordem do top 8. Isso. E para finalizar, ele fez um belo favor pra gente, explicou como é que funciona aquele deck que tinha o Dragão Engole Mundo no meio. Foi um mistério. Não é tão óbvio. É assim, o cara faz assim, ele faz o combo de Mana Infinita com o Animate Dead e o Dragão. Aí com Mana Infinita ele faz Tassigur, ele faz a habilidade do Tassigur pra ele comprar o deck inteiro, né, porque ele não efetivamente compra, ele põe as duas no topo. Ele tomba, isso. E o oponente escolhe um cemitério pra colocar na mão, então ele pode comprar o deck inteiro. Então a ideia é usar o Accessory Call pra fazer o oponente comprar um deck. Porque muito o que legal. Muita gente esquece é que Accessory Call também dá pra dar alvo no oponente. Exato. E foi um mistério mesmo que ficou. Tem que agradecer bastante, porque eu fiquei pensando nisso alguns dias depois. Lógico, eu não fui atrás, não googlei exatamente, mas fiquei realmente em dúvida, né? Porque nós passamos a lista do deck inteiro uma vez, até uma, duas vezes no ar, falando, pô, mas o que ele faz com Mana Infinita? Pô, mas por que esse combo tá aí? E de fato não é tão óbvio. Que tirando o dragão não são, tipo, aquelas peças de combo que você olha e fala, nossa, isso aqui deve ser a peça do combo, né? Sim, Ancestral Recall é o tipo de carta que você fala, tá lá porque é Ancestral Recall, né? Mas é de fato o Incondition junto com esse combo, incrível. E mais uma coisinha, né, que não lembro que se foi você ou que falou, acho que foi você, né? Que alguém, um de nós dois falou que o Time Vault e Voltaic vai no deck de Workshop, só que não vai. Geralmente vai em deck que usa Tinker, então geralmente é alguma versão de Control ou deck Mono Blue Belcher. O deck Workshop é um deck incolor, praticamente, né? Então não vai usar. Não é porque é um deck peças de artefatos e é um deck incolor que necessariamente vai o combo, né? Isso. É um combo que também exige que você possa protegê-lo, que você possa buscar, né, com tutores. E eu acho que esse deck de Workshop, inclusive a lista que nós vimos, é um pouco mais, digamos, agro, se é que dá pra usar esse termo no Vintage. É bem pra cara do oponente. Também agradecer, Grilo, ao Henrique, lá da comunidade do USP, porque ele sugeriu um tema que já estava na nossa lista e que nós vamos falar hoje, né? Qual o tema de hoje? A gente vai dar uma discutida na lista de banidas e restritas. Do Modern, né? Do Modern. Isso, do Legacy a gente pode deixar pra algum outro dia e essa a gente vai levar um tempinho mais. Isso. Mas hoje é no Modern porque a gente tá meio que na temporada do Modern, vai ter o WSCQ nesse sábado e o outro... E, nossa, meio que o próximo WSCQ vai ser Standard, então dane-se. Mas a gente tá na temporada Modern, vai ter o GP Modern lá em Porto Alegre no final de outubro, né? Felipe, então, você vai, acho... né? Eu vou, certeza. E você, e você, Grilo? Ah, eu já não tenho tanta certeza. Vamos ver o meu desempenho no WMCQ, né? Certo. Qual, só pra relembrar, ouvinte, qual é a promo desse GP? É a Thalia, Guardian of... Thalian, Guardian of Trabin, né? Isso é do WMCQ, do GP é o Grizzlebrand. Ah, do GP é o Grizzlebrand, legal. WMCQ é a Thalia com uma arte bem feia, porque a câmera basicamente deu um zoom extremo na cara dela. Imagina que de nada tava legal. E tem mais uma última coisa que tiveram os ouvintes me perguntando sobre onde quais são os livros que eu leio, onde é que eu pego os livros que eu leio. Que foi um colega nosso lá no grupo do Magic USP, e teve outro que mandou inbox, que talvez seja a mesma pessoa, não lembro, eu apaguei a mensagem depois, e depois pediu ordem dos livros. Assim, os livros que eu leio, eu compro na loja da Amazon. Todos ou quase todos os livros de Magic estão disponíveis na forma e-book. Uhum. A grande maioria custa R$10,50. Tem os mais novinhos, que são do bloco de RTR e de Teros, custam R$6,00 e pouquinho. E tem alguns que custam mais de R$20,00, mas esses que custam mais de R$20,00 são livros ruins, então pelo menos tem isso. Só uma coisa que por pior que seja, já é item de colecionador, né? Porque... mas estou falando de e-book, não da cópia física. Tá. Os físicos você compra pela Amazon também, né? Sim, bom, eu não pego os físicos. Eu prefiro pegar o e-book mesmo. Que assim, o problema de comprar cópia física é que vai ter que ser usado e vai ter que ser pelo eBay ou essas coisas. Porque a coisa é que a maioria não teve uma tiragem individual, vinha tudo nos fat packs, né? Então você vai ter que lidar com o fato de que vai comprar usado. A menos que você queira comprar um fat pack, que aí já vai sair bem mais caro, vai ser muito mais difícil de achar. E também provavelmente vai partir seu coração abrir o fat pack, cara, que é aquele item de colecionador, né? O material de lore do Magic é extenso já, né? Um jogo de 20 bastante, anos. E tem, bastante. E tem vários tipos de material. Você tem história em quadrinhos, você tem livros, né? Você tem até animações, inclusive pra quem não logo sabe. Teremos. Logo teremos o filme, né? Isso. Vocês têm jogado aquele Duels, Magic Duels, que agora é um jogo fixo, né? Vocês têm jogado? Eu não tenho jogado. Eu tenho que ver se consertaram pra funcionar o Windows 7 ainda. Felipe, tem jogado? Não. Mas eu comecei a jogar algumas vezes e parei, mas aqui é o Windows 7, funciona normal. Bom, então já deve ter arrumado, não sei. Só pra quem quiser ver um pouquinho mais sobre como o momento em que a Spark, né, a centelha dos Planinautas acendeu em Magic Origins, nesse jogo você consegue ver, depois que termina a campanha de cada um, tem uma pequena animação, são alguns segundos, né, 5, 10 segundos, da Spark dele acendendo. Então tem não sabia dessa. Sim, é só terminar a campanha. E é bem legal, assim, pra quem não leu, né? Um dia a gente até pode fazer um programa disso, mas é exatamente como tá lá nos artigos do site da Wizards. E algumas são bem legais, assim. Eu acho que a mais interessante foi a do Gideon, por incrível que pareça. Ele olha, né, pros companheiros dele, fica com uma raiva, né, porque, eu fiz isso, eu trouxe isso pra mim, do nada. Você vê ele trocando de plano. E aí, do nada, ele tá em Bant. Você vê um daqueles leões de Bant, né? As insígnias. Bem legal. Isso, se você não quiser fechar também a campanha, Grilo, vai no YouTube e procura. mas aí qual é a graça, né? Só adicionando, não vão mais sair livros com lore. Se você quiser saber o lore, você vai ter que ler no site da Wizards. É a coluna chamada Unshattered Realms, que sai toda quarta. Certo. E os que me perguntaram se eu li em PDF e onde pode achar. Eu não tenho dúvida que deve existir um PDF, mas se existir a gente não vai disponibilizar pra vocês, porque eu não sei quanto é esses dois, mas pelo menos minha parte do Hackdoscast é contra a pirataria. E mesmo que não fosse, a gente não pode dar o link, porque pode dar ruim, sabe? Então é isso. E pro que perguntou quais são as ordens dos livros... Oi? Oi? É uma fortuna o e-book também, né? Não, não, é baratinho. Então, pro que me perguntou a ordem dos livros, eu deixei um link aí pra gente colocar depois, que dá pra um fórum da MTG Salvation, que o cara fez bem bonitinho assim a ordem dos livros. Ah, esses aqui são desse bloco e tal, tal, tal. Faltou os últimos livros de Teros e RTR, mas no geral estão todos lá, estão todos bem explicados, e a grande maioria está dizendo: não, esses aqui são bons, esses aqui são uma porcaria e tal. Legal. E o link está nas notas do episódio 9. E só mais uma coisa, lembrando que até onde eu sei, infelizmente, não tem tradução para esses livros. Vocês vão ter que se virar lendo em inglês. É isso que eu até disse que eu ia comentar. Tinha um pessoal na liga. Oi. Que estava traduzindo esses livros e escrevendo, e tinha um tópico relativamente grande dentro da liga. Então, se procurar por lá, eu já encontrei. Eu já li livros bem antigos, acho que da década de 90, histórias da década de 90, traduzidas por esse pessoal da liga. Inclusive, eles disponibilizam o PDF. Mesmo. É o mesmo, é praticamente o mesmo livro, e tem algumas imagens do bloco, né? Como era, só que em português. É um serviço bem legal que fizeram. Ah, sim. Ah, são todos, aí beleza. Na ordem, conforme disponibilidade do pessoal, né? Bom, então tá dado o recado, né? Legal, recado de lore. Mais alguma coisa? Caros, estou desvirando, e vocês? Eu já tô desvirado. Desvirar não usa pilha, então não precisa perguntar. Vamos lá pra manutenção. Transição, teu bala. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Legal, primeira coisa da manutenção, então, o torneio de qualificação para a Copa Mundial de Magic, o WMCQ, vai acontecer nesse sábado, né? Depois de amanhã. Isso. Será organizado pela Bazar Magic e será na loja da Devir, lá no Cambuci, aqui em São Paulo. São Paulo. Qual o formato? Modern. E eu e o Felipe estaremos jogando. Yeah. Então, se você quiser um autógrafo, quiser pedir pra aparecer no podcast, quiser mandar recado pra mamãe. Se você vê uma ficha de inseto andando lá, é o grilo. Sou. Bom, eu queria ter avisado antes, né, pro pessoal ficar atento, né, mas apesar dessa semana chegou meio atrasada, então a essa altura já acabaram as inscrições, ou tipo, tá muito apertado pra fazer inscrições. Então, pra compensar, então já vamos avisar do próximo WMCQ, que vai ter dia 20, vai ser lá em São José dos Campos, vai ser standard esse, organizado pela Kino N. Mas por que você tá falando lá em São José dos Campos? E se nós tivermos ouvintes lá em São José dos Campos? Mas não estamos em São José dos Campos. Mas pra eles é aqui em São José dos Campos. Não, é pertinho. É quase aqui do lado. 12 horas de carro, sei lá. Então, Guido, vai ser dia 20? Vai ser 20 dia de 20, setembro, hein? Vai ser um domingo. Vai ser formato standard, organizado pela Kino N, e vai ser no Moinho Andaluz. Legal. Que é o espaço lá. É bom lembrar que agora tem trials também, que pra quem não tem vaga pode ganhar ganhar uma vaga, ou buy um também. Porque pra quem não manja, você precisa juntar 300 pontos de temporada pra poder entrar no WMCQ. Até lá não teremos batalha por Zendikar ainda, e não, também não teremos a nova regra do Mulligan, né, onde você pode dar vidência a um. Isso. Bom, chega de WMCQ, vamos falar da sexta temporada do Circuito Liga Magic. Yes, torneios BR. Dá uma explicada pra quem não tá inteirado no Circuito Liga Magic. É um super torneio que envolve todo o Brasil. E assim, tem várias lojas participantes e cada uma tem o seu ranking interno. Aí como é que funciona? As lojas vão lá fazendo seus torneios e vez ou outra a loja vai chegar e falar: ah, esse torneio aqui vai valer pro Circuito Liga Magic. Então beleza, o pessoal vai lá, joga o torneio, aí depois de 5 torneios... eles vão contabilizar os pontos de todas as pessoas que jogaram nesses torneios e ver o top 8. Certo. Aí esses outros jogadores vão disputar uma final da loja. Que assim, eles vão lá, jogam um torneio tipo eliminatória simples, mata-mata, né? Certo. E os dois primeiros lugares vão para o final do circuito Liga Magic. Aí tem uma gigantesca premiação e tal, tal. Formato, né? É um Modern, um T2 e um Legacy. Ou cada loja tem, pode escolher? Não, que eu entendi é que cada loja escolhe. Então, às vezes, se a loja quiser, vamos fazer 5 Legacies, aí vai lá e faz. Eu acho que você tem 5, você tem que escolher 1, 2 ou 3 formatos. E aí você faz, por exemplo, você tem 5 torneios T2, 5 torneios Moderns ou 5 torneios Legacy. E aí você faz um top 8 e cada top 8 um top 8 da loja, é um top 8 de cada formato pra cada loja. Olha, tem um site do Circuito Liga Magic, né, que é circuitoligamagic.com.br. Nesse site você pode ver os próximos torneios logo de cara e tem só torneio T2 e Modern, pelo menos os próximos, né? E tudo quanto é loja, não é só capitais como São Paulo e Rio de Janeiro que vão ter. Tem, sei lá, em Sorocaba, em Valinhos, Duque de Caxias, é tudo quanto é lugar. Então, você vê na loja da sua cidade se vai ter, se a loja é participante, que aí você consegue jogar no torneio de boa, você não precisa viajar pra jogar, né? E o campeão do circuito ganha R$4.000, hein? Isso. E a final será organizada pela Bazar de Bagdá, aqui de São Paulo. Sim. E será dia 28 de fevereiro de 2016, né? Bacana. E o formato será standard, o da final. Bacana. Pra jogar Magic no nível, né, profissional, semiprofissional, o pessoal tem que estar. Tem que escolher. Não pode ficar escolhendo o formato, né? Tem que manjar de T2 e Modern, porque varia. Você aumenta muito as oportunidades, né? De ganhar uma premiação legal, de se classificar em um PPTQ. Então esses dois formatos são importantíssimos, né? Nos outros acho que até cabe você ser mais especialista. O meta não muda tanto e o investimento é maior, então você fica com aquele deck mesmo e tá satisfeito. Tem mais uma coisa pra adicionar, né? Como na quinta temporada, na sexta também vai ter o torneio de última chance, que é na véspera, que é pros jogadores que não foram classificados. Que aí você vai lá, joga e se de repente você ganhar, você tem vaga na final. Bacana, utilidade pública aqui no Hack dos Cast. É isso aí, você só vê no Hack dos Cast. Porque podcasts em inglês não ligam para os campeonatos brasileiros. Aqui é BR, pô. Aqui é BR. Bom, falando em campeonato estrangeiro, falar em campeonato mundial de Magic agora, né? Que aconteceu no último fim de semana. Foram 24 jogadores, como nós falamos, tinha dois brasileiros lá. Quatro americanos fizeram top 4 e um americano, lógico, ficou campeão, que foi o Seth Mansfield. Seth Mansfield, ele fez uma mirror match de Abyssal Control contra o Owen Turtlewald e venceu. Ele só fez 15 vitórias e uma derrota no torneio, só isso. Nossa! Num torneio que só tem jogador pro, né? Caraca, foi muito bem. Foi ótimo, cara. Quase invicto. Sim. Infelizmente não teve, como é 24 jogadores, não teve corte pro top 8. Se tivesse, o Thiago Saporito teria entrado. A final do campeonato mundial foi só o top 4. Foi corte, né, pro top 4, isso. E o Thiago ficou em oitavo. Mas ele tava jogando pelo top 4 contra o Seth Mansfield na última rodada. Na última rodada, é verdade. Ele teria sido a segunda pessoa a vencer o Seth no campeonato inteiro, mas não rolou. O Seth foi atropelou todo mundo. É. E o PV ficou em 11º lugar. Os brasileiros ficaram bem, ficaram na metade de cima. Não chegaram a fazer top 4, mas tiveram um resultado respeitável, né? Bem respeitável. E o Shahar Shenhar foi mal, né? Assim, mal. O cara tá no campeonato mundial. Mas O bicampeão seguido foi péssimo nesse. Digamos que ele não jogou à altura, né? Não teve a sorte à altura do que ele tem. Do que ele fez nos outros anos. Mas o Magic é um jogo de variância também, né? Os formatos mudam também, tem gente nova aí. Então, foi isso. Lembro geralmente o ano, mas acho que o Seth Mansfield foi o primeiro campeão americano em muito tempo do Worlds. Eu acho que desde 2002 não tinha um campeão americano. Por mais que a Wizards tente de todo jeito colocar americano nesses torneios, né? Que tem muito PTQ lá, tem muita chance, assim, como o Feliz falou aqui, né? O Magic lá é muito mais fácil, barato de ser jogado. Então tem realmente uma maior comunidade. Tanto que pra você qualificar pro WNCQ lá são 500 pontos, enquanto aqui são 300 e tem alguns países que são só 100, sabe? Mas quantidade na qualidade, né? Tô olhando aqui, o último foi o Finkel em 2000. Nossa! Faz só 15 anos. E só teve. O primeiro foi de 94, acho que foi. Aí foi em 98, aí em 2000. Todos os outros anos foi alguém de outro lugar. É. O que é bacana, né, gente? Porque mostra que Magic é um jogo mundial e ajuda a Wizards também a dizer, pô, tem gente jogando Magic lá no Brasil. Vamos investir lá, vamos fazer mais torneio lá, né? Isso, isso. Tomara. Claro, eu espero que sim, né? Porque... Próxima notícia, não super importante, a menos que você ame a arte de Magic. Eles vão lançar um livro chamado The Art of Magic The Gathering. Legal. É um livro com as artes, as várias artes que vão ter em Battle for Zendikar. Eles deram um pouquinho de tease, né? Mostrando um pouquinho das artes. São artes bem bonitas. Eu não lembro quanto é o MSRP, mas é livro de arte, pra quem gosta, sabe que costuma ser bem caro. Ah, sim. Eu não quero falar a informação errada aqui, mas se eu não me engano, é coisa de $60, 60, 80. Ah. Mas é melhor não confiar. Não. Mas é nessa parte. Eles anunciaram oficialmente, então não é difícil achar também. Uhum. E outra coisa, as artes não estarão no tamanho das cartas, tá, gente? Você não precisa colocar o livro no rosto pra enxergar os detalhes das artes. Vai ser uma página bem grande. Isso. Acho que o livro tem o tamanho de um monitor de 17 polegadas. Assim, então, livros de artes costumam ser bem grandões mesmo, por isso que são bem caros. Bacana. Vamos agora pra bombas? Vamos falar sobre spoilers? Spoilers de Battle for Zendikar. Por quê? Porque no fim de semana que teve o campeonato mundial, a Wizards apresentou vários spoilers, né? Teve a festa lá na PAX, o Will Wheaton apresentou algumas cartas, o Mario falou um pouco também sobre o design. Sim, então a gente vai discutir algumas cartas, a gente não vai discutir todas, porque a gente tem um tempo limitado, né? Isso, então a gente pegou só spoiler oficial, né? Aham, só spoiler oficial. Então a gente pegou as cartas mais interessantes e algumas cartas para discutir mecânicas novas, né? Isso. Bom, vamos lá, posso começar aqui? Pode. Presença do Titã é uma carta em comum, a mágica instantânea, custa 3 incolores. Isso, mágica instantânea incolor. Como custa adicional, você tem que revelar uma criatura incolor na sua mão. E o efeito é exilia a criatura alvo se o poder dela for igual ou inferior ao poder da criatura revelado. Uhum. E aí, bom, gente? Estantes incolores estão voltando. Cara, um removal incolor que pode exilar uma criatura, né? Tem potencial. Duvido. Porque é muito condicional, sabe? A gente não sabe como os Eldrazi vão invadir o T2, né? Mas... Acho que depende do Eldrazi jogar, né? A maioria tem 5 de poder, 4, 5. Acho que dá pra exilar bastante coisa já. Sem falar que não precisa ser um Eldrazi necessariamente. Pode ser uma criatura artefato, né? Ou uma criatura dessas que tem a habilidade que a deixa incolor, né? Ela é incolor na sua mão ainda, né, Grilo? Sim, sim. Ah, então. Falando em Eldrazi, qual é a próxima, Grilo? Ah, nossa. Pra você que curtia os papais Eldrazi lá de Rise of Eldrazi, nós temos o Lamog retornando. Lamog é a forma interminável. É criatura lendária Eldrazi, claro. 10 pra baixar, 10-10. Quando você conjura, exila 2 permanentes alvo, indestrutível. Toda vez que ataca, o jogador defensor exila as 20 cartas do topo do deck. Ah, e se você ainda não adivinhou, é mítico raro, tá? É mítico raro, claro. Então é o Lamog repensado, realmente é até que razoavelmente parecido com o original, né? Que você conjurava e destruía permanente alvo. Sim, ambos são indestrutíveis. Esse custa uma mana menos e é 10-10, né? Esse não embaralha o cemitério no deck. Você pode reanimar, exatamente. Não tem aquela cláusula de não reanimação. E além disso, ele tem um upgrade quando você casta ele, né? O antigo Lamog destruiu uma permanente e esse exila 2. Uhum. Agora, ele não tem o aniquilador. Ele tem essa habilidade de exilar 20 cartas do topo quando ele ataca. Ele não precisa causar dano como as criaturas que têm aquela habilidade de ingerir. Ele só precisa atacar. Não acho nem isso muito ruim também, porque o aniquilador não deixava destruir o cara, mas isso aí também limita bastante o clock dele, aumenta muito, e não adianta nada você ficar bloqueando. Ficar de champ block, né, porque apesar desse bicho ser grande, ele não tem atropelar. Mas ele não precisa, né, ele não vai matar com dano. Não precisa, é indestrutível de qualquer jeito, né, só ir batendo, então, ou você toma 20 de dano, ou exila 60 cartas do seu deck, pronto. Mas no vácuo, se você tem um ataque surpresa, ou sneak attack, pra quem não conhece, no campo de batalha, vocês preferem ter esse, o Lamog, ou o antigo Lamog na mão? Isso é uma boa pergunta, né? Acho que dependeria muito de como tá o jogo, porque às vezes aquele aniquilador é o que faz, mas às vezes o aniquilador pode não acabar fazendo diferença, você vai preferir exilar as 20. Normalmente eu acho aniquilador mais forte. Geralmente, então... mas sabe, tem sempre algum corner case que o que o aniquilador pode acabar não tendo impacto que você sim, quer. Sim, sim. Só uma nota sobre esse de... Oi, Felipe. Você tá falando, você já jogando Sneak Attack, eu quero em Raku, né? Não, sim, mas tem dependendo do deck, você quer um Eldrazi castável, né? Imagina um cubo. Você tá jogando muito artefato que gera mana, pedra de mana, né? Essas coisas. Você não quer um Heraku, você nunca vai conseguir castar. Mas talvez um Eldrazi de 10, 11 mana você consiga, então... É mais barato que o outro Lawnmog, né? Uma mana a menos. É, esse é uma mana a menos, né? É. Mas só uma coisa também, essa habilidade, o clock dela no T2, a gente ainda não sabe como vai ficar, mas eu tô acreditando que vai ser só dois turnos, porque você tem agora Fatlands, todo mundo vai estar usando Fatlands, por causa de algumas outras coisas que a gente ainda vai falar aqui. Além disso, tem Loot no T2, o Jay está vendo bastante jogo, e tem os tutores, como sempre, né? Tem ramp também, então eu acho que o oponente pode comprar ou mesmo se tombar pelo menos as 20 primeiras cartas, e as outras 40 o Lawnmog consegue dar conta. Então, se ele representa de fato um clock de dois turnos, quem sabe aí com algumas cartas de ramp ou, sei lá, alguma forma de pôr ele em jogo, ele de fato veja jogo competitivo no T2, mas a princípio... Se a gente tá jogando agora com o Gin. É, cara, o Gin de 8 se não tem ramp. Putz, é verdade, né? Eu acho que ele joga. Pode ser, né? Porque só do fato de você exilar duas permanentes quando você conjura, né? Já faz uma boa diferença. Sim, sim. E é isso que eu falei, o clock dele pode ser dois turnos, hein? Contra muitos decks. Então, você pensa. Bom, próxima carta é um Planinauta. O Gideon voltou pra Zendikar pra ajudar na batalha contra os Eldrazi. E ele ganhou de novo uma tentativa de fazer um Gideon de 4 manas bom, né? Gideon é um aliado de Zendikar. Ele custa 2 incolores e 2 brancas, entra com 4 de lealdade. Tem uma habilidade mais 1, até o final do turno ele vira um bicho 5-5, indestrutível, que previne todo dano a ele. 0, ele coloca uma ficha 2-2 de cavaleiro aliado em campo. E menos 4, você ganha um emblema com as criaturas que você controla, ganha mais 1/+1. É uma antífona, né? Só umas coisas pra se notar, então. Quando ele vira uma criatura 5-5, ele é um aliado. É o tipo de criatura dele. Ou ele pode botar um aliado em campo. Então tem bastante sinergia com o tipo de criatura, né? Tem sim. Inclusive com a habilidade que a gente já vai falar, que gosta muito que aliados entrem em campo, né? Ah, aliados adoram aliados entrando em campo. Né? E assim, se a situação estiver bem ruim, e você achar que ele não vai ficar em campo, a pior das hipóteses é uma antífona que custa uma a mais pra ela ser irremovível, né? Boa, bem lembrado. E além disso, é uma antífona com opção, né? Você tem a opção de pôr um bicho 2-2. Nós vimos que o Xenagos jogou bastante, porque essa habilidade também foi relevante com ele, né? Tudo bem que a ficha dele tinha ímpeto, mas essa ficha é de aliado, então talvez você ganhe nessa energia. Sim. Acho ele bem justo, eu gostei bastante. É bem justo, realmente. Ele tem mais cara de agro, né, gente? Mas quem é que vai reclamar? Você lembra como foi o último Gideon de 4 manas? Esse foi tenso. Mas olha só, esse, apesar de ter mais cara de agro, pensa em comparação com uma Elspeth. A Elspeth, você, além de proteger ela colocando marcador, você colocava bicho, né? Você põe bicho 2-2 com ele do mesmo jeito. Então pode ser uma win condition num deck de controle. Ou você fica enchendo a mesa de bicho todo turno. Ou ele mesmo é uma win condition transformando em uma criatura 5-5, né? O problema é o ultimate dele. O ultimate dele não ameaça muito. Que a Elspeth destrói sozinha, né? Você põe 3 bichos, dá ultimate e é mais 3 fly. E a Elspeth tinha uma habilidade de negativa, né? Que era muito forte. Ajudava a controlar a mesa. Então, em comparação direta, lógico, ela é bem superior a ele. Mas talvez ele tenha como ver ser um tipo de win condition em controle. Mas aquele tipo de win condition que não te tira de uma cilada. É simplesmente pra pôr bicho em campo. Nem que o bicho seja ele mesmo. Teria que ter alguns Wraith Effect, alguma coisa assim. Tem que parear com outras cartas. Só uma coisa também que eu não falei. Ele não ganha ímpeto, tá, gente? Então você não pode baixar ele, colocar mais um e transformar em bicho 5-5 e atacar. Se o oponente fizer isso, corrija ele. Não pode, porque ele não ganha ímpeto. Tem esse porém, né? Ele pode ser o cara mais indestrutível, prevenir dano do mundo, mas ele ainda sofre em jogo de invocação. Podemos passar pra próxima? Vamos lá. A gente pegou essa pra ilustrar uma habilidade nova. O Herói de Gomafada. É humano, cavaleiro, aliado, 4 incolores e uma branca pra baixar, 4-3, reunir. Toda vez que ele ou outro aliado entra no campo de batalha sob seu controle, as criaturas que você controla ganham indestrutível até o fim do turno. É, então, é a habilidade reunir que a gente quer falar, que é parecida com a toda a mecânica de aliados de Zendikar original. Sim. Só que agora, é, toda vez que um aliado entrar em campo, tem um efeito que, que vai afetar todas as suas criaturas, não só os seus aliados. Sim, sim. E essa palavra estando aí já ajuda, né? Você sabe que ele é um aliado e tem sinergia com isso, mas ela é desnecessária, né? Se não tivesse a palavra e tivesse só o texto, dava pra entender normalmente. É, tanto que originalmente não tinha, mas essa é uma coisa que o design faz muito, né? Que você para ver, tem muitas habilidades que não precisa dar um nome, que só botar o texto você já entende. Tipo, por exemplo, próprio Landfall, você não precisaria chamar de Landfall. Exato, aterragem, mas, isso aí. Mas, assim, é, eles colocam o nome pra meio que, não só pra dar flavor, mas como também pra facilitar, né? Porque você quer falar do herói de Goma Fada, em vez de você falar toda a frase, ah, tem toda vez que um aliado entra em jogo, você chega, tem reunir, faz isso. É, reunir indestrutível, é. Pronto. Você é, já sim. sabe que dá indestrutível Simples. Pra todos os seus bichos, quando um aliado entra em jogo, pronto. Sim. Bem que no Landfall eles continuam escrevendo todo o texto, né? É. É, não, mas não, agora mas Landfall tem uma novidade. Ó. Posso passar para o próximo? Pode. Que agora já fala de Landfall. Ó. Guardião de Tazen, ou Tazen. É, 3 incolores e 2 azuis. Por uma esfinge 4/5 voa e tem aterragem. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha, você vira uma criatura alvo do oponente. Se o terreno for uma ilha, ela não desvira na próxima fase de desvirar. Então agora a aterragem vai, pelo menos nessas cartas que nós vimos, vai levar em conta o tipo de terreno básico que entrou em jogo. Né? Isso, isso. O que é um novo espaço de design, né? Bacana que eles estejam explorando isso aí. É que o pessoal já gostava de aterragem, agora eles conseguiram dar uma expandida, né? Porque tem a habilidade de aterragem e tem algo a mais pra deixar a aterragem ainda mais interessante pra você, né? Sim, sim. No limitado, valoriza o limitado, né? Porque você joga mais terrenos básicos, muito mais no limitado. E no construído cria um novo nível de estratégia, né? Se você vai descer aquele terreno básico antes, no começo do jogo, ou lá pro final, você prefere guardar para criar esse valor extra. Mas agora vai ficar mais interessante. Tem mais cartas assim, a gente fala mais no... Mas quando elas forem... Vamos dar uma adentrada na semana do pré-release, né? Quando já tiver tudo spoilado, isso, a gente poder... A gente fala do principal. Bom, a próxima é um substituto pro Heroes Downfall, né, Grilo? O Felipe também fez um barulho. Trilha ruinosa. Um incolor, 2 pretas. Feitiço, destrói a criatura ou planeswalker alvo. Tem despertar 4, pegando 5 incolores e 2 pretas. Então, o grande problema é que isso é um feitiço. Exato. E é raro, né? É raro, claro. Sinto muito dizer, mas removo você tem que ser instante. Não tem jeito, né? Tanto que. Você vê Dreadbore. Dreadbore é uma preta e uma vermelha, destrói a criatura até o Planeswalker Alvo e não viu tanto jogo quanto Heroes Downfall. É verdade. Porque ser instante faz muita diferença. Porque você destrói a criatura no combate, no passe, e aí você vai conseguir usar a mana no seu turno de mana de modo mais eficiente, né? Com certeza. Mas sendo feitiço, você vai ter que gastar seu turno fazendo essa mágica e isso geralmente não é o que você vai querer. Mas ele te dá a opção de por 7 manas ainda fazer o efeito da carta e ter um bicho 4/4 em jogo. Pelo menos tem esse atrativo, né? Que às vezes um deck de controle vai querer e vai ter isso aí como um incondition, né? Destrói a criatura e agora tem um bicho 4/4 pra te bater. Sim, sim. É, mas pelo menos dá pra dizer que isso no limitado é praticamente uma bomba, né? Ou pelo menos uma carta super eficiente. É, agora quem tava jogando de Abzan e quem tava esperando, né, um substituto à altura pro Heroes Downfall, já sabe que não vai sair. Em Batalha por Zendikar não vai ter uma mágica instantânea de 3 manas que destrói uma criatura polinauta, porque se eles já lançaram essa na raridade que lançaram, não vai ter uma outra similar, não vai ter outra igual, né? É, então você tem que parir aí com branco e colocar o Outer End, porque tem que ser instante e vai exilar, é isso aí. É, agora exila, você pode voltar pode ajudar nas habilidades do Eldrazi. Nossa, isso é uma verdade, né? Você pode usar habilidades do Eldrazi pra pegar o que você exilou jogando no cemitério do cara e fazer as habilidades. É, qualquer mágica que exila coisas do oponente agora podem, além de tudo, gerar um valor posterior se você jogar certos Eldrazi. Até ele mesmo, né? O Delve também. É, sim. É, deixa ele jogar os Tassigur dele, os Dig Through Time dele. Os Gurmag Angler. Isso, só vai alimentar os seus Eldrazi. Bom, vamos falar de um bicho grande agora? Vamos! Uma criatura lendária, vai. Onaf, Locus de Fúria. Isso, é o Onaf mesmo, o Onaf verde lá. O Onaf lá. Que era pequenininho, da galera, né? É, o pessoal gostava do Omnoth, é um bichinho super legal. Sim, ele veio até em From the Vault Legends, mas uhum. Esse aqui já nasce grande. Ele é 3 incolores, 2 vermelhas e 2 verdes. Criatura lendária elemental, ele é mítico raro e ele é 5-5. Então 7 manas por um bicho 5-5, que tem aterragem para colocar um bicho 5-5, um elemental 5-5 em jogo. E toda vez que ele ou outro elemental que você controla morre, causa 3 de dano à criatura ou jogador alvo. Commander, hein? Commander, há quem diga que talvez jogue Standard, mas atualmente o slot tá preenchido pela Dragon Lord Atarca. Ah, sim. É bem melhor, né? Mas olha, colocar bichos 5-5 só por jogar terrenos e ainda tem esse valor, né, quando for removido, muito interessante. É, então a parte boa dessa carta é que. Parte boa dessa carta é que você muito dificilmente vai sair perdendo, né? Porque mesmo que você faça ele e o seu oponente já consiga matar, você pelo menos vai conseguir dar 3 de dano. Você já não vai sair perdendo tanto, né? Ah, sim. Ô, Felipe, você sabe de onde a gente vai tirar elemental pra jogar no T2 com ele? No T2? É. Não sei não. Você tem visto muito elemental nessa edição? Não. Então tem uma mecânica chamada Despertar, que está em vários cards, e ela transforma terrenos em elementais. Ah, viram aí? Uhum. Pode ser então que tenha um deck que aposte nesse late game. Falando em terrenos, tem a próxima carta. Posso dar a notícia bombástica? Sim. Novo ciclo de Dwies, e por Dwies eu quero dizer sim, é um ciclo de terrenos que tem os tipos básicos. Yay! É o ciclo aliado, né, então é terreno verde e branco, terreno branco e azul, etc. Sim. E é assim, esses terrenos entram virados a menos que você já controle 2 terrenos básicos. Ok, eles são os 2 tipos de terreno básico e eles são raros, né? Uhum. Ok, então dá pra usar Fatland com eles. Sim. Sim. Qualquer terreno sim, básico. Sim. Vocês lembram qual foi a última vez que nós tivemos terrenos... É, Fatland e Dual Lands no mesmo formato tipo 2? É bem certo que foi nunca. Exato, essa foi pegadinha. Foi nunca. Nunca tivemos Fatland e Dual no tipo 2. Não. Essa vai ser a primeira vez. Tomara sim. Que não seja a última, né? É, sim, sim. O que vocês acharam então desses duais? Bom, eu não tenho certeza. Temos que ver como a comunidade vai receber essas cartas. Porque assim, você pega Shocklands. Eu tô falando assim no âmbito Modern, né? Porque Standard vai jogar direto. É, no âmbito Modern, a coisa das Shocklands é que você sempre pode confiar de que elas vão entrar desviradas quando você precisar. Sim. Aí essas aí, você vai precisar planejar melhor, né? Saber quando você vai querer entrar eles virados. Ou quando você tiver sua fetch, é melhor pegar um terreno básico pra depois poder entrar desvirado, né? Vai requerer mais planejamento, mas às vezes, dependendo de como tá o formato, você vai querer um terreno que você não tome 2 quando entra, sabe? É, eu concordo que no tipo 2 vai jogar demais, até porque as fetches estão aí. No Modern é uma incógnita. Então, Felipe, eu você lembrou que... a gente que são 2 terrenos básicos, né? É. Então, não necessariamente os do tipo que esses duais são. Isso tem alguma implicação em Modern que você consegue imaginar? Acho que sim, eu gosto muito desses terrenos, principalmente tem decks que usam muito pouco da segunda cor. Tem qualquer Tritão fazendo algum splash, ou Mono White fazendo um splash. Certo. Até deck de 2 cores só também, eu acho que dá pra usar sim. Tem deck que você pode mudar um pouco a base de mana, aí você tá usando 4 Shocklands, você pode usar 2 e 2, alguma outra combinação. Eu acho que eles são uma opção aos Fastlands também, porque o Fastland no late game sempre vai ser morto, né? Ele sempre vai entrar virado. Eu já acho que não. Eu acho que quem usa Fastland é porque quer ele a. É, quer ser rápido mesmo. Ah, então, correto. Mas eu gostei muito. Eu acho que essa é uma outra opção. Eu acho que no começo o pessoal vai estar meio receoso de jogar, vai ficar com preconceito. Uhum. Mas depois vai encontrar o lugar sim. Mas, cara, sim, é dual, sim. Vai jogar demais em Commander também. É, com certeza. E assim, é dual land, né? Não dá pra. É literalmente dual land. Tem os 2 tipos, né? Então não dá pra. Dizer não, logo de cara. Mas tá muito com cara de terreno ótimo pra T2 e bem assim na periferia do Modern. Vou pegar pelo menos 2 de cada pro Modern, porque eu acho que vou jogar. É, uma boa se prevenir. Já garanti, né? Aproveita o preço baixo que vai estar agora no lançamento, né? Agora vai estar mó alto. Do T2. Ah, mas sai do T2 também sobe. Então é bom aproveitar agora que todo mundo tem acesso, né? Joga os seus pré-releases, é só raro, nem é mítico, né? Então vai ter muito booster aberto. Até porque tem uma outra notícia que a gente vai falar que vai fazer as pessoas abrirem mais boosters. Então tem que pegar agora. Os terrenos aprenderam, tem que ser tudo raro. E é legal que esses terrenos também, eles jogam um novo nível de estratégia nas Fatlands. Isso vai acontecer muito no T2, pensa bem. Primeiro turno você vai quebrar sua Fat para buscar um dual ou um básico. Porque quando você busca o dual, você está resolvendo seu problema de curto prazo. Mas quando você busca o básico, você está garantindo que no futuro os duais que você comprar vão entrar desvirados. E se você precisar que eles entrem desvirados, você vai estar salvo. O que salvou tua vida foi quebrar aquele fat no começo e buscar a básica, né? Uhum. Então, o novo nível de estratégia que a gente tem que pensar. Não é tão automático assim, quebrar fat e buscar dual. É, sim, sim. É, inclusive, acho que eu comentei em outro programa, né, que a CV Legacy, as pessoas estão fazendo muito de estourar fat e pegar básica pra jogar por volta de Wishland, né? Ah, sim, sim. Tem sempre que levar esse tipo de coisa em conta, né? Faz sentido. É, e no Modern também tem até no problema da Blood Moon. Então as pessoas também estão tentando jogar um pouco em volta disso também. Ah, é verdade. Bom, é só então, terminando a sessão de spoilers, tem que falar o nome das mecânicas em português. Aquela mecânica que diz este card não tem cor se chama Desprovido. Uhum. E a mecânica que faz toda vez que ele causa dano de combate, exila o card do topo do grupo do jogador, se chama Ingerir. É, uhum. Note que a criatura precisa causar dano de combate, né? Não é como o Lamog, que só precisa atacar, ou não é como os aniquiladores, que também só precisavam atacar. Essas aí precisam causar dano de combate e sempre tomba uma, pelo menos por enquanto, porque Ingerir nunca tem um número associado. Então entende-se que é só um mesmo, né? Isso. Sempre. Aí o outro é toda vez, né? Uhum. É. Isso, é toda vez que ela causa dano, né? De combate, né, Felipe? Ela tem que, não adianta pingar, né? Tem que atacar e causar dano de combate. É, e é sempre um, não tá escrito toda vez que causa dano de combate, exila aquele número. É sempre um. É sempre um, isso. E tem uma coisa nova aí, né? Uma mecânica nova, né? É, mecânica nova que foi apresentada é uma carta porcaria, infelizmente. Chamas Radiantes, é 12 cores, uma vermelha, feitiço. Convergir, Chamas Radiantes causa X pontos de dano à criatura, dano a cada criatura, sendo X o número de cores de mana gasto para conjurar Chamas Radiantes. Ou seja, é pior do que um Anger of the Gods, né? É, só uma coisa. Uma primeira coisa, a carta é ruim porque ela é rara. Né? Se fosse em comum, seria absurda no limitado, lógico. E segunda coisa, isso não é mecânica, isso é palavra-chave, né, Grilo? Porque isso, funcionaria isso. Se ela não tivesse aí também. É, você falou de... Oi, Felipe? Você está acostumado com Enga, né? Por isso que eu acho ruim, mas eu não acho tão horrível. Uhum. Porque você pode, por exemplo, eu tenho um bicho 3-3, eu posso não usar três cores diferentes para fazer ele causar 2 e manter meus bichos com 3, coisa que eu não tenho essa opção se eu estiver usando Enga. Olha, é verdade. Uhum. Bem pensado. Não, mas ainda assim eu não fui muito com a cara, mas realmente me fez remeter do podcast da semana passada que você falou, não, seria um absurdo se fosse incomum. Então, você vai pensando isso, faz sentido ser raro, né? Porque se fosse incomum seria absurdo. Sim. E assim, mas, enfim, é potencialmente um board swipe no formato limitado, né? Então, tudo que tem 3 ou menos de resistência, corre o risco de morrer pra essa carta. Então, cuidado com aquelas mesas grandes no limitado, que pelo menos tem uma pseudo cólera no formato. Uhum. Bom, mas enfim, convergir é habilidade nova e remete muito à faixa solar de Quinta Aurora. Faixa solar. Que fazia mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de ser como tá aqui, que causa dano e tal, tava sempre associado a um artefato, né? Então se fosse um artefato, entrava com aquele número de marcador de carga, se fosse uma criatura, entrava com aquele número de marcadores mais um. Ah, sim. Então deram uma expandida na mecânica, eu acho, pra ser mais flexível. E deram um tratamento parecido com o que Chroma teve, que depois fizeram devoção, né? Ah, correto, correto. Bacana, então viu essa palavra, já sabe que vai ligar pro nome, pros tipos de terrenos básicos, né? Uhum. Então talvez a gente veja aí decks com 3, talvez 4 cores, ou só splashes para terrenos básicos diferentes, no limitado. Atenção! Estou invadindo a manutenção para informar que na semana que vem você terá mais detalhes sobre os tesouros que poderá abrir nos boosters de BFZ. Não perca! Bom, para terminar aqui a fase de manutenção, que já está longa, falando um pouco sobre, além de anunciar, né, todos esses spoilers e novidades, eles anunciaram o nome da nova coleção, que é a continuação de Batalha por Zendikar, é a última do bloco, agora que são duas por bloco e vai sair em janeiro do ano que vem. O nome é Juramento das Sentinelas. Isso. E a imagem que lançaram tem 4 planinautas colocando a mão no peito e jurando a bandeira de Zendikar. São eles. Diga aí, Grilo. É Gideon, Jace, Chandra e Nyssa. Isso, então eles vão ter alguma coisa com o desfecho da história. Mas vamos passar pra parte mais importante da notícia, que é o draft. O formato de draft. Como será o formato de draft quando essa edição sair? Será juramento, batalha por Zendikar. Ok. Que geralmente não é assim, geralmente você pega 2 boosters da coleção grande e 1 da pequena. Esse aqui é o contrário, 2 da pequena e depois 1 da grande. Interessante. O formato de pré-release, né, que é o formato selado, vai continuar sendo 4 da segunda e 2 da última. Era assim antes, não era 3 e 3, né? Não, acho que era 4 e 2 mesmo. Era 4 e 2, vai ser 4 e 2. Que faz sentido ser 4 e 2, era né? 3, porque 2 e 1 seed. Oi, Felipe? 4 e 1 e 1 seed. Ah, sim, no pré-release, né? Agora no selado normal. Faz sentido, né? Porque faz sentido, porque você... Ah, vamos ver essa coleção nova. Metade dos boosters vão ser da velha. Então, não. Não sou uma maioria, assim, tem que ser da nova, né? Isso. E os pré-releases serão nos dias 16 e 17 de janeiro. Uhum. Logo entende-se que a coleção vai lançar na semana seguinte, né? Isso, eu acho que nós teremos spoiler já na época do Natal. Uhum. Então será o... Então esse é o antepenúltimo Natal do ano, esse de Batalha por Zendikar, tá, gente? É. Bom... Chega, vamos passar para a economia? Vamos lá, Teobaldo, traz a fase de compra aí. Preços. Tendências. O que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Bom, rapidinho então, falando que subiu, que desceu aqui, no tipo 2, em papel, o que tem acontecido? Alguma coisa, alguém inventou um deck aí com aquele Shaman of the Forgotten Ways. Putz, é? Sim, ele subiu 200% na última semana. A média de preço dele tá $8.50. Como que ele subiu 200% em uma semana, cara? Tem alguém jogando essa carta? Eu não tô sabendo. Eu parei de acompanhar um pouco. Inclusive, você vê, se der Unwritten também deu uma subida, então supõe-se que tem algum deck de criaturas aí que tá... Gente, a minha pergunta foi pegadinha, vocês não perceberam. O quê? Por que esse cara joga? Ele tem a habilidade de adicionar 2 manas, né, de qualquer cor, e você só pode usar elas pra baixar criaturas. Será que isso tem a ver com o fato de que a gente tá pra lançar uma edição que tem criaturas que custam, sei lá, 8, 9, 10 manas? Ah, sim, tem um bom ponto, né? Ah, mas você vê um impacto de Battle for Zendikar, teve um impacto maior em algum preço de algumas cartas do Modern. Ah, é? Que são, adivinha que tipo, aliados. Então, Juari Shapeshifter subiu mais de 350%. Quanto que tá agora? 3,20, né? Tá 3,20. Em média. E o outro é Harabaz Druid, que subiu um pouco mais de 200%. Tá, só lembrando, o primeiro que você falou, que é o Shapeshifter, ele é 2 manas, ele é azul, né? 2 manas 00 e ele pode copiar qualquer coisa quando ele ou qualquer aliado entra. E o druida é verde, ele é 2 manas 01. O shapeshifter entra como cópia de qualquer aliado. É verdade, qualquer aliado. E o druida é 2 manas 01, tepa adiciona X manas, onde X é o número de aliados que você controla. Isso. São raros. Quando eu voltei pro Magic, tinha um deck de aliados que usava esses harabas druida. Era super divertido, né? Eu acho que isso é especulação. As lojas estão elevando o preço pra se proteger, né? Caso de fato seja viável. Pô, eu não tenho esse harabas druida, preciso atrás dele. Eu tinha 4, mas eu tava separando meu lixão e dei tudo pro Túlio hoje. Bom, eu acho que deixou de ser lixão, viu, Bilo? Não, eu cheguei. Porque até agora há pouco eu tava, sei lá, 10 centavos cada um desses, né? Tipo, eu tava lá fuçando a minha gaveta cheia de porcaria. Cheguei, Dara Brasil não vale nada. Tipo, joguei num saco de lixo e dei tudo pro Túlio. Outras cartas que subiram bastante essa semana, que ainda estão no T2, são cartas que tiveram efeito de a gente ter confirmado a presença dos Eldrazi e de cartas de custo alto na próxima edição. A primeira subiu 64%, né? Tá em média $9. É Seed Unwritten. Seed Unwritten é uma carta verde de 6 manas que lembra bastante aquela armadilha em Zendikar, ou World Wake, né? Que é o World Wake, mas eu não posso dizer com certeza. Isso, que faz você olhar as cartas do topo e mostrar uma criatura e pôr em jogo. Imagina fazer um Lamog por 6 manas ou menos. Bacana, hein? Parece bacana mesmo. E Animist's Awakening, que é uma carta de ramp, né? É uma mana mais X, você revela X do topo e coloca todos os terrenos em jogo, virados. E o resto no fundo. E rampar é interessante quando você tem bichões absurdos no formato, né? Uhum. Então. Vamos ver. Realmente o próximo standard provavelmente vai ser um formato que vai ter bastante ramp. Que no Rise of Eldrazi original tinha bastante deck de Eldrazi Green, né? Que era justamente isso. Você gerava toneladas de mana e fazia os Eldrazi, né? Uhum. Então provavelmente a gente vai ter isso de novo. Não tem por que não, né? Porque se eles vão fazer esses bichões grandes, eles vão provavelmente dar suporte também. Sim, sim. E o Jace continua subindo, hein? A média do Jace já tá $40. Ó, eu vou continuar, continuar dizendo, eu ainda não acho esse Jace bom. Overrated. Eu tô usando overrated. Do Modern, por isso que... Não, não só Modern, né? Nós vimos que tem lista Legacy jogando ele. Sim. Uhum. Mas... as pessoas sendo ludibriadas, vou continuar dizendo isso até morrer. Eu acho que tá muito caro. Não é exatamente pelo que ele faz. Ele é bom, merece estar caro, mas esse preço acho que é o hype da carta nova, né? É. Tá todo mundo muito empolgado, porque ele ainda é bem recente, mas não dá pra sustentar esse preço. Não dá. Putz, também não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Lembra do Boros Reckoner, aquele Minotauro? Ah, sim, também. Não viu tanto jogo quanto o preço mostrou, né? Uh-huh. Ainda bem que eu tirava em booster e vendia direto. Consegui muitas cartas. Uma vez eu tirei um foil, viu? Que eu tinha bastantes cartas. Uma das mais notáveis que eu lembro foi uma Linvala em chinês. Nossa, e Linvala tá valendo um bom dinheiro, viu? É. Bom, só pra fechar então a nossa fase de compra aqui, se você ainda não tem sets de Fatlands, vai atrás, porque a tendência é subir, já que foram revelados duais em tipo 2 pela primeira vez na história, junto com Fatlands. Então é uma boa você fechar seus sets, apesar de estar caro, né? Mas deve ficar mais caro, porque... é Fatland. Sim, é Fatland, joga em tudo quanto é lugar, né? Isso aí. Bom, então, gente, vamos puxar a fase principal? Vamos, partiu. Vem, Teobaldo. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal. Aqui, no Rápidos Cast. Bom, então, a banlist de Modern. Gente, Modern tem quantos anos já? Acho que uns 3 ou 4, né? É um formato bem, bem recente, né? A gente já tá acostumado agora com Modern, né? Já tem um meio bem estabelecido, mas ainda é um formato muito novo. Sim, sim. Eu acho que tem até mais que 4 anos. Eu vou dar uma pesquisada aqui enquanto vocês falam. Já deu tempo de fazer um artigo já. Acho que é 2011, né? Não, calma. 2011? 2010? Não lembro mais. Mas do jeito que a Wizards puxou esse formato, né? Ela realmente está trabalhando para fazer esse formato ficar mais mainstream, né? Uhum. Até os Fridays há um tempo atrás começaram a CT2 ou Modern, agora em qualquer formato. Eu te disse até que tá dando certo, viu? Porque eu lembro que quando o Modern foi finalmente anunciado, inaugurado, o pessoal torcia o nariz. Sim. Falava, desculpa o palavreado, não são palavras minhas, sabe? Mas o pessoal chegava e falava, não, isso aí é Legacy de viado, só trouxa, joga Modern, mas agora tá conseguindo um bom público até. Mas é claro, é um formato que dá pra você entrar sem aquele custo absurdo de Legacy ou ainda mais Vintage, isso, né? Isso. E mesmo nós vimos no Campeonato Mundial decks divertidos, né? E fáceis de montar. Você gosta de pilotar, por exemplo, o Living End, né? Uhum. É um deck divertido, relativamente fácil de pilotar e fácil de montar também, né? Uhum. É baratíssimo, um dos decks mais baratos do Modern. E é competitivo, vários jogadores, acho que tinha 3 ou 4 listas de Living End lá no Campeonato 4. Mundial, né? Uhum. Então sim, é competitivo. Sim. E isso. A banlist contribui pra... Oi, Felipe? Tá começando a ficar cara, principalmente por causa da base de mana, né? Pois é, sim, para as bases de mãos, Fulminator, mas se pega o âmago do deck, são só umas criaturas bundas de reciclar de Alara reunida, né? Olha, eu confirmei aqui, Modern é em 2011 mesmo. Uhum. Foi introduzido em 2011. E, enfim, a banlist do Modern tem a função de deixar o formato saudável, né? Isso, isso. Eles já lançaram o formato com uma banlist cheia, certo? Sim. É, e toda vez que alguém bane alguma coisa no Modder é sempre um drama. O último foi o pod, né? Foi o pod. O pessoal esquece que é um formato novo, ainda tem muitos ajustes, né? Apesar de que eu até que entendo o PV, que é um bom, um grande crítico do Modern, quando ele fala que um torneio Modern é basicamente um gigantesco torneio de Jokenpô, né? Porque tem algumas partidas que um deck vai passar o rodo no outro, sabe? Não tem nem chance. Sim, sim, faz sentido. Só vê o que acontece quando você baixa uma Lua Maligna. Ah, desculpa, Lua Maligna não. Blood Moon. É a outra, aquela que dá mais ou menos para as criaturas pretas. Blood Moon é tranquilo até, porque também poderia acontecer no Legacy. É que as respostas são menos genéricas Modern do que no Legacy, então acaba... Mas isso permite que o formato tenha diversos tipos de decks, né? Viáveis, inclusive. Sim, isso é uma coisa que eu digo e repito, né? O bom do Modern é que tem uma quantidade de cartas grande o suficiente pra você poder ser criativo, mas não é tão agressivo que você não consiga expressar essa criatividade, né? Isso. É, a Banlist, inclusive, contribuiu bastante pra evitar aqueles decks opressivos, né? E eles até optaram por um certo conservadorismo, assim que lançaram. Por exemplo, apesar de banir as cartas-chave do Dredge, que é um deck hoje ainda, né, bastante presente em Legacy Vintage, eles só recentemente desbaniram o Troll de 6 manas, né? Que tem o... Oi? Foi no mesmo anúncio que baniu o Birthmass. Isso, no mesmo. E isso foi só recentemente, né? Ficou todos esses anos banido sem motivo algum. Mas foi por um certo conservadorismo. Eles jogaram a segurança, fator de segurança infinito, só pra não arriscar cometer o erro. É, bom, mas podemos começar a banlist aqui? Manda lá. Então a primeira carta é Ancestral Vision. É um feitiço, não tem custo, suspender 4, uma azul, jogador alvo compra 3 cartas. Olha, a razão que todo mundo fala pra essa carta estar banida é pra você não combar ela com cascata. Não. É, assim, no Legacy faz sentido porque você tem uma mágica barata de cascata boa, que é o Shardless Engines. Mas no Modern, se você quiser fazer por cascata, você vai ter que usar umas cartas ruins, cara. Porque você pega as cartas com cascata que são relativamente baratas de fazer e não tem nenhuma que realmente faz sentido você usar. É tipo você chegar e falar, ah, vou usar essa carta ruim pra deixar essa outra carta melhor, sabe? Mas não, então, não. Porque ela... que cascata só usa o Living Angel. Aham. É, mas porque aí você vai lá e faz e ganha, sabe? Não, então, é o único deck que tem alguma coisa de cascata é o Living Angel. É, isso mostra que cascata não é uma. Porque o elfo também é banido, né? Mas logo chegaremos nele. Mas então por que a visão ancestral é banida? Ela é tão forte assim, mesmo com suspende 4? Olha, assim, pelo menos por alguém que já jogou com Ancestral Vision em algum formato. É uma carta bem forte, mas atualmente eu não sei se ainda vale a pena deixar ela banida. Porque pelo menos no âmbito do Modern, às vezes você vai querer comprar as 3 cartas na hora, sabe? Então esperar 4 turnos pra fazer, às vezes equilibra a carta, sabe? Não é tipo o Treasure Cruise que arrebentou o formato, porque você conseguia fazer na hora, sabe? Então, eu acho que da lista de banidas, essa é uma das mais possíveis de desbanir, sabe? Eu acho que é o medo do deixar o control ou alguns combos muito fortes tendo no primeiro turno. Os combos, isso. Porque o Modern é basicamente o formato do turno 4, 3 inconsistente e 4. Então você vai pegar, se o cara estiver no play, no seu quarto turno ele vai, de qualquer jeito, vai dar o... comprar 3 e combar. Ou deixar o control muito forte que o quarto turno, ou quarto, quinto turno, vai estar com a mão começando a esvaziar e vai dar o fôlego. Uhum. Como banir outras cartas também, né? E outros draws, então... Nos decks que existem hoje, vocês conseguem ver essa carta entrando, substituindo alguma coisa? Substituindo não, mas vai ressurgir o WR control midrange. Aí morre perigo, né? Sim, Ancestral Vision provavelmente vai entrar em um deck de controle, né? Porque é o tipo de carta que você senta e espera. E o tipo de deck que você senta e espera é o controle. Essa carta poderia ser interessante em algum deck mais agressivo, como um Mono Red Burn ou até um deck de Goblins? Não, eu duvidaria, viu? Porque deck agressivo você quer ser rápido, esperar 4 turnos pra comprar 3 cartas não é rápido. Você quer fazer isso no primeiro turno, que teoricamente, por exemplo, onde o control não tem nada pra fazer, talvez um pep, mas nada, e quando você tá no agro, no primeiro turno você quer bater, dar dano, alguma coisa assim. É, faz sentido. Então só vai privilegiar controle, né? Okay. Próxima carta, vamos falar do ciclo inteiro, né, Grilo? É um ciclo terrenos artefato. São terrenos básicos, porque não entram em jogo virado, não tem um tipo de terreno básico, mas eles adicionam as manas, né? Uma mana de... Cada terreno adicionou uma mana de cada cor diferente. Eles são comuns e foram lançados em primeiro lugar lá em Mirrodin, na primeira Mirrodin. Uhum. E o que esses terrenos fazem é, eles contam como artefatos. Isso. Apenas isso. São artefatos terrenos. E se você já jogou contra um deck de Affinity, não dá pra imaginar um jogo justo se esses caras forem desbanidos, né? Então tanto que a lista de morte. Oi. Eu acho engraçado que, se não me engano, no Standard não era banido. Não? O Affinity não era opressivo. Não, no tipo 2? No Extended. No tipo 2 foi Extended. Banido, que foi uma beleza, cara. Foi um dos maiores banimentos da época. Extended faz muito tempo, mas eu não lembro se era banido ou não. Como todos sabem, o único terreno artefato que é atualmente legal no Modern é a Cidadela de Aço Negro. Que eles chegaram e falaram, a gente baniu todos os terrenos artefatos, mas a Cidadela de Aço Negro tá pro Affinity poder brincar, né? Mas e aí, qual é o problema? Oi? E não é que brinca? E brinca, mas qual é o problema dos terrenos artefato? Não tem desvantagem. É como os Dual Lands lá de Alpha, Beta, Revised. Teoricamente, a desvantagem dele é o tipo, porque ele também conta como X, né? Eles também contam como artefato, então você pode colocar uma carta de destruir artefato e destruir esse terreno. Mas a sinergia com a habilidade de afinidade é muito forte. Pro Ravager também poder comer também é muito forte, né? Nossa, que absurdo com o Ravager. E tem uma coisa que um bom desafio que a Affinity enfrenta é mana fixing, né? Porque no geral, quase todos os terrenos que ele tem só gera mana incolor. Ah, sim. Então, eu que já joguei de Affinity, às vezes acontecia muito de eu não ter as cores que eu precisava, às vezes, né? Porque você só depende, assim, de Springleaf Drum, de Mox, de Glimmer Void, só que às vezes você não tem nenhuma dessas coisas, né? Às vezes você só tá com seus terrenos lá que só gera incolor. E esses terrenos artefatos aí tem a vantagem de contar com um artefato e consertar bem sua mana. Isso faz o jogo do Affinity ser bem mais sólido. Oi. Tem muitos variáveis, eu acho. Porque, se com um discípulo existente, você não pode desbanir, porque senão você fica muito forte. Porque o discípulo, você vai sacrificar pro Ravager ou pra qualquer outra coisa que você conseguir sacrificar um artefato, vai dar muito mais dano no cara. Então você teria que banir pelo menos o discípulo. E aí poderia deixar as lentes. Só que hoje você tem a Mox Opal. Você tem a Mox, né? Então, não sei. Ficaria muito. Aliás, outra coisa, né? O bom desse terreno artefato é que eles são bem mais descartáveis que suas outras coisas pra sacrificar, né? Porque você não vai querer sacrificar suas criaturas pra buffar o Ravager, mas às vezes os terrenos artefatos estão lá sobrando, né? Então você pode sacrificar de boa. Sim, e além disso, a sinergia é muito forte, como o Felipe falou, né? É um terreno que teoricamente gera duas manas quando você tá jogando alguma coisa com afinidade, né? Porque ele gera a mana dele e diminui um custo do que você tá baixando. Ele pode ser sacrificado pelo Ravager pra dar +1/+1, então é um terreno que teoricamente agrega dano, né, à sua criatura, e também dá dano direto no oponente quando você sacrifica e tem o discípulo da câmara em jogo. Isso. Na frente era isso, elas existiam e não tinha discípulo. Discípulo era bonito. Nossa, eu acho que então conclusão aqui é de que merece continuar banido. Assim, o Wolfine seria totalmente diferente do que é hoje, mas seria provavelmente opressivo. Eu não sei. Eu não lembro do Extend, eu fico pensando. Mas... Eu não tenho tanta certeza. Eu não sei como seria se o Affinity ia completamente dominar ou só ia ficar um pouquinho mais consistente, sabe? É uma daquelas situações de... Oi? Você quer usar as duas mainlands, né? Então já sobra a porrada. É que tá, né? É que eu tava pensando com meus bigodes, né? Tipo, você com certeza já vai colocar no lugar das Dark Steel Citadel, mas aí você vai colocar mais o que no lugar? Porque geralmente a Affinity gosta de ter pelo menos duas cores, né? Azul e vermelho, ou às vezes branco, se você gosta de dispatch por alguma razão. Ou às vezes preto pro discípulo, se ele voltar a jogar. Mas aí você para e pensa, o que eu vou colocar? Você vai tirar Glimmer Void? Você vai tirar Blink Moth? Você vai tirar Ink Moth? E outra, Que eu falei, você ia mudar toda a lista, né? Você ia começar a usar a afinidade. Ia ter uma lista completamente diferente. Mas às vezes dava pra voltar a jogar os criaturas com Affinity mesmo, usar Batracoide e essas coisas, porque agora você tem todos os terrenos que você precisa e às vezes você pode mudar o ângulo do Affinity, sabe? Ser muito mais explosivo. E você consegue gerar as manas coloridas que precisa com a Mox, que é muito forte, e também com os tambores, né? Sim, fica mais fácil ativar a MOX, né? É, se tiver os terrenos fica bem mais fácil. É, você ia ser bem melhor, porque você ia conseguir colocar o Bratacord fácil no primeiro turno na mesa. E, sei lá, então você mudaria toda a dinâmica já do deck. Talvez ficasse um deck de turno 2,5 pra 3 e eles querem turno 4, então. É, sim, sim. 3,5 pra 4. Ah, gente, deixa assim que Affinity tá bom. Não tá, feliz você que joga de afinidade, não tá bom assim? Ah, acho que tá bom, né? Assim, pelo menos não corre. É, tá equilibrado. Tá aparecendo, aparece bastante, mas não tá opressivo, né? É, aquele tipo de deck como o Dread, que é quando o pessoal não leva side, domina um torneio, né? Se o pessoal não se prepara contra afinidade, já é. Ô Felipe, eu. Você quer ler pra gente a próxima carta? Você que deve ter enfrentado, apanhado, né, bastante dela como jogador de Modern. Calma, deixa eu ver, qual que é a próxima? Burfing Pot. É o Burfing Pot. Você já sabe a minha opinião, é, eu acho que foi precipitado. Bom, eu discordo, eu acho que não era, eu acho que não era a hora. É, pra mim, eu tenho a opinião contrária, eu acho que até que demorou um pouquinho pra ser banido, viu? Porque Burfing Pod era o deck que você sempre via no top 8, sempre tava aparecendo pelo menos um ou dois. Era um deck super consistente, era um deck toolbox que realmente fazia tudo o que precisava, né? Você conseguia pegar o que você precisava na hora certa. Exigia muita, muita técnica pra jogar, mas quando você sabia jogar, você destruía. E foi banido quando chegou o Rinoceronte. Porque pra quem já cansou do Rinoceronte, né? Agora, eu jogo pouco tempo com o Rinoceronte, né? Talvez. Eu acho que, diferente da visão ancestral e de algumas outras que nós vamos falar ainda, o problema não é a carta. Ela em si não é super forte. Mas são as outras cartas. As outras, né? Nesse deck que os decks de pod que jogavam, só tinha bicho que quando entra em jogo faz alguma coisa, né? São chamados os ETB effects. É o mesmo sistema que eles baniram o Survival no Legacy. O problema não é a carta, é que ele limita o design de outras cartas. Eles têm que tomar cuidado com o que vão fazer, porque senão a carta fica muito absurda. O Survival eu ainda considero bem absurdo, porque se recicla, né? Você diminui absurdamente a variância do deck, ele não liga pra custo de mana nem nada. Simplesmente troca um bicho de early game por um de late, se você tá no late, que é absurdo. Mas o Pod, ele é uma carta que só ia ficar boa com o tempo. Né? Porque você teoricamente está lançando criaturas que fazem coisas diferentes, então te dá mais opções. E aumentando as opções. Então foi necessário por causa disso. E a gente viu que o formato melhorou bastante, né? Teve decks novos, ficou os top 8 que nós lemos tem sido mais variados do que antigamente, porque sempre tinha um Melira Pod. Que pode, né? Pode. Quando baniu foi um chororô, viu? Porque o pessoal tava lá com todo o deck, só que agora você não tem mais a chave do deck, né? Ah, eu conheço gente que desistiu do Modern por causa disso. Apostava tudo no pod. Ah, cara, não tem por que desistir, pô. Você tem... Que assim, a coisa do pod é que todas as cartas dele são boas, então você pode pegar essas cartas e ser criativo e ir montando outros decks. Tanto que agora você tem os decks de Collector's Company aí, que estão até aqui dando uns bons resultados, né? Que é chamado de Podless Pod. O Podless Pod. Apesar de que tem umas versões. Umas versões bem sujas. Oi? Não, é que tem uma coisa no Modern que acho que o pessoal ainda é muito conservador e preguiçoso pra fazer deck. Tem muitos decks escondidos aí. De vez em quando a gente vê um deck. Semana passada teve no top 16 aquele deck de lanterna, né? Sim. Não, só você acompanhar o Travisu, cara. Apesar de que ele anda meio quietinho ultimamente, né? Porque acho que ele tá escrevendo um livro ou coisa assim, mas toda semana era um deck diferente. Bizarro. E toda vez ele sempre falava, nossa, eu quebrei o Modern agora, sabe? Quebrar o Modern é difícil, mas a variedade de deck dá pro cara criar. Talvez não seja. Lógico que não vai ser um Tier 1, mas. Tá competitivo, com certeza. Pergunta, então, pra quem ainda tá segurando os pod da época de não banimento, tem chance dessa carta de ser desbanida no formato? Eu acho difícil. E você, Felipe? Duvido. Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais pra banir, mas a hora que banisse não tem volta. É o tipo de carta que não dá pra voltar. Não tem volta, não tem jeito. Também acho. Não depende do ambiente, você teria que banir, sei lá, aquele monte de criatura pra poder desbanir ela. Bom, próxima cartinha, essa aqui é fácil. Blazing Show, é uma instante arcana, duas vermelhas e X, ao invés de pagar o custo, você pode exilar uma carta vermelha com custo X da sua mão pra fazer de graça, a criatura ganha mais X mais zero. Qual o problema com essa carta? Infect. Infect. Pessoa fazia isso. Turno 1, Glistening Elf. Turno 2, bateu Blazing Show exilando o Dragonstorm, que é uma mágica que tem custo, acho que 9. É, o primeiro GP Modern que teve, ou um dos primeiros que teve, quando esse deck ficou viável, né? Quando saiu a criatura de Infect de uma mana e outras coisas que viabilizaram, esse deck e essa carta dominaram o torneio. Uhum. Então, e foi Banhammer na hora. Foi na hora. Foi muito rápido pra banir essa carta. E resolveu, né? Foi um daqueles casos de banimento certo. Baniram a carta certa, né? Sem tirar completamente o deck do formato. Esse GP funcionou pro monte de ban, né? O primeiro ban do Modern baniu quase um monte de deck. Mas, cara, deck de Blazing Show não tem como defender. É turno 2, win no ano Modern. Não, e era meio estúpido, né, gente? Não tem muita graça, não é interativo. Tá certo. Sem noção mesmo, né? Talvez tenha uma show verde que seja banida logo mais, mas... Até parece, não. Mas duvido. Por enquanto essa aí é justa, sim. Duvido, Eudor. Então vamos passar para a próxima, que é mais complexa. É o Bloodbraid Elf, todo mundo sabe o que ele faz. É o elfo de cascata, de 4 manas. 3/2 ímpeto, e ele é verde e vermelho. Bom, ele foi o grande inimigo do Jace Mindfucker, ou Mind Sculptor, né? Na época do T2. Porque ele trouxe o deck Jund à tona, né? Ele carregou o deck Jund, que era o grande inimigo do deck de... como é que era o nome daquele deck? É Callblade. Mesmo assim, não tinha muita competição, não. O Callblade veio... tinha chegado pra ficar, né? Uhum. Mas eu não consigo entender. Ele como corpo não é tão interessante. 4 manas, 3/2 ímpeto, né? Pra Modern, inclusive, como vocês falaram aí, que é um formato de terceiro a quarto turno. Então ele não é impressionante. Mas a habilidade de cascata no drop 4... é o que com certeza causa o banimento dele. Jogava direto no Jund e pegava muita coisa. Pegava Liliana, pegava Bolt. É isso que fazia. Que era esse problema dessa carta, né? Porque você fazia, você virava o jogo. E o que acontecia é que na época, Jund tava destruindo o Modern, né? Tipo, todo o top 8 aparecia pelo menos 2 Jund, né? Mas quando você pegava a lista de Jund, o problema é que o Jund é basicamente só uma reunião de todas as cartas boas possíveis. E se você parar pra pensar, se você quiser parar o Jund, Bloodbraid Elf era realmente a carta que você ia querer banir, porque você via todas as outras cartas: se banir essa não vai parar Jund, se banir essa não vai parar Jund. Acho que a distância justificativa foi que ela se ela banisse outra carta, inviabilizaria. Deixa o Teobaldo falar, vai. Ele não é. Enfim, não deixava outros decks jogarem, por exemplo, banindo outras cartas, saíam de outros decks. E o Bloodbraid não. O que eu lembro que eu via muito é o pessoal falando: não adianta banir Bloodbraid, porque é só colocar Huntmaster of the Fells que fica tudo bem. E é claro, o Huntmaster não fez jus. Sim, mas outra coisa, não tem uma carta específica com a qual você combina o Bloodbraid Elf pra montar um deck opressivo, né? É mais uma ideia de Jund, ou algum tipo de deck vermelho que splasha ele, ou um deck Gru, né? Mas pelo efeito dele de deixar um corpo com ímpeto, que é capaz de matar um Plaininauta na hora, e ainda trazer uma carta que provavelmente vai ser um removal forte, como Pulsar do Maelstrom Pulse, ou a Brute Decay, alguma coisa assim, com cara de Jund, né? De graça, é muito forte, né? 2 mágicas por uma carta. Ele é 2/1 sempre, né? Se você não quiser, você pode botar no fundo também. Também. Um Botease sem nada, um Abrupt sem alvo. Mas, na boa, ele ia ser tão, assim, opressivo quanto o Pod chegou a ser? Eu acho que dá pra ver essa carta sendo desbanida no futuro. Sim, é possível. Talvez. Se tiver muito deck de controle ou combo, talvez a gente veja um desbanimento dele. Sim, é uma carta que dá pra soltar pra dar uma rebalanceada no formato por causa de alguma outra coisa. E outra, ele é muito bom contra a Plaininauta, né? Ah, sim. Então, quem sabe aí esteja desbanido. Ô Felipe, em sua homenagem, fala, o próximo artefato é Mox Chromo. O que você acha? Eu não lembro da justificativa. Sinceramente, não lembro da justificativa. Eu sei a de justificativa. Serve pra combo não ganhar no turno 2. Ou e muito cedo. É válido. É, pra deixar o formato no 4, parece que aí, o que você tem de ramp que custa 0 mana? Siemens Spirit Guide e só. Mox Opala não é confiável pra combo. Não, então, e o Siemens Spirit Guide já tem um uso mais limitado, né? Tipo, só uma vez. Chrome Mox fica no campo. Então, basicamente, é essa a razão, pra segurar os combos. Eu acho justo. Ia aparecer bastante deck de combo se essa carta fosse desbanida, assim. A gente já vê bastante deck de combo no Modern, né? Ah, cara, imagina só isso aí no Storm. Seria uma desgraça, velho. Storm ganhando no turno 1 fácil. Eu nunca que a Wizards vai deixar Storm ficar muito foda. Ela bane outras coisas. É. Mox Chrome, então, lá. Banimento justo. Banimento, gente, vai ficar banido. Isso aí. É provável. Bate o martelo na Mox. Uhum. Grilo, a próxima carta é Cloud Post. Explica Cloud aí Post. Por que ela tá banida. Cloud Post é um terreno do tipo local, eu acho. Locus. Entre jogo virado, vira e adiciona uma incolor pra cada local em campo. Se você olhar essa carta, você vai lembrar de Urzatron, né? E realmente, sim, antes dessa carta ser banida, a versão antiga do Urzatron usava Zalos Post, se chamava 8 Post. Isso. Ou 12 Post, depois que saiu o Glimmer Post em Scars of Mirrodin. Que usava 4 Cloud Post, 4 Glimmer Post e 4 Vesuvas, que é o terreno que copia terrenos. Sim. O problema desse deck é que, diferente do Urzatron, era tipo super mais confiável de você fazer um mana exponencial, sabe? Que segundo o Cloud Post, sua mana já tava aumentando totalmente, né? Urzatron é mais difícil, porque se você for pegando cópias do mesmo terreno, você provavelmente não vai conseguir, a menos que você tenha cada, um de cada, pelo menos. E mesmo assim, o Urzatron ainda aparece no formato. Ah, ainda consegue ser um deck sólido, né? Sim, então se ele ia ficar mais forte com o Cloud Post, né? Menos, assim, variável, né? Eu acho justo. Agora, tinha algum outro deck no qual essa carta entrava? Não, ele é só por isso. Por isso que foi banido só o Cloud Post e deixaram o Pico da Vida em vez de gerar mana. Ah, okay. Foi no mesmo GP do Blazing Show que ele foi embora. na primeira banda, mas foi isso. Acho que foi uma coisa tipo, nossa, vamos fazer o primeiro GP Modern. É tipo, bom, depois de ver esse GP Modern, vamos banir essas seguintes cartas aqui. Aí pegou uma lista enorme, né? Ou era isso, ou era criar um novo formato. Logo depois. Voltar pro Extended. Oi, Felipe. Logo depois do primeiro Pro Tour. Do Pro Tour Modern. Ah, do Pro Tour. Tá. Que lançou o Modern. Não chegou nem no VP, eu acho. Uhum. Então o Cloud Post deve ficar banido, né? Pra saúde do formato e pra que o Tron não fique tão opressivo. Muito bem. Ainda falando em terrenos, a próxima carta é Dark Depths. Profundezas sombrias, é isso em português? Acho que sim. Que é aquele terreno que entra com marcadores e faz a ficha do Merit Lage, né? Que é uma ficha linda, inclusive. Ela existe. Né? Existe. 2020. Tem um tratamento foil diferente, mas não é aquele tratamento foil feio de From the Vault. É parecido. É parecido, mas de algum jeito eles conseguem fazer parecido, só que muito melhor pro token do que pras cartas do From the Vault. É muito mais bonito. Muito melhor. Eu lembro que tinha um deck bastante. Que aparecia bastante no Modern de combo com o Vampiro. Eu esqueci o nome do vampiro. É Vampire Hexmage. Isso, Hexmage, porque no segundo. No segundo não, né? Não, no segundo turno já era capaz de pôr a ficha em jogo, né? Você fazia Dark Depths, Urborg, o Vampiro Custado dos Pets. Você fazia ele, sacrificava, tirava todos os marcadores do Dark Depths e já fazia a ficha. Isso era do Legacy, né? Esse deck. Ele tá aparecendo no Legacy com o Tespin Stage. Isso, Tespin Stage. Na época era com o X-Mage. No Modern era com o Hexmage. Depois saíram. Não existiu, acho que nunca no Modern, eu acho. O deck de Dark Depths com Hexmage? Não, ele já saiu banido, eu acho. O Dark Depths já saiu banido. Acho que já foi. Então eu tô lembrando do Legacy. Porque hoje a versão do Legacy usa o Tespin Stage. Mas o Tespin Stage é um terreno relativamente novo, né? Então as primeiras versões tinham que usar o Hexmage, era a opção. Era uma que alternativa, se não me engano. O PV jogou em algum GP com esse deck, com o Hexmage. Então, gente, é um combo bobo de segundo turno que tem, até que tem resposta, né? Mas não é muito interativo, não é saudável pro formato, concordam? Até que sim. Legacy pelo menos tem mais opções, né? Que você tem tipo todos os decks de todo mundo, mas no Modern, de lidar com o bicho 2020 e voar indestrutível já é bem mais complicado. É, só caminho pro exílio agora. No Legacy já tem outras opções, né? Uhum. Bacana, então. Próxima carta, Grilo. Death Riot chama. Ah! O deck foi banido pelo Jundi. É uma híbrida preto ou verde, 1-2. Vira, exila terreno do cemitério, alvo do cemitério, gera uma mana de qualquer cor. Uma preta vira, exila um instante ou feitiço, dá 2 de dano cada oponente. É uma verde vira, exila a carta de criatura do cemitério, ganha 2 de vida. Bom, essa carta é absurda, cara. Isso, é, o problema dessa carta é que ela é absurda, porque é bom no early game, no mid game e no late game. Ela é sempre bom, sempre. Ela é bom por, ela é boa em formatos eternos por causa das Fatlands, né? Pelo menos Fatland sempre vai ter. E é, ela é capaz de causar dano no oponente ou te ganhar vida, e é por uma mana só. Isso. Sabe? O investimento é uma mana, cara, é muito pouco. Se não me engano, o principal problema é porque era uma carta que ajudava muito no Jundi no quesito de ramp e mana fixing, sabe? Você pega um deck tipo Jundi, você não vai usar coisa tipo Hierarca ou Birds of Paradise. Mas Deathrite Shaman entra como uma luva. Porque ele não tá aí só pra rampar, ele tá aí pra fazer outras duas coisas também que são muito boas. Então o problema é que isso realmente levou o Jundi pra outro nível de novo. Então, é, e assim, ele já usava, né, se não me engano. Baniram o Elfo, aí não adiantou nada, aí baniram o Xamã. Não, não, acho que o Elfo foi banido antes do Deathrite Shaman ser lançado. Foi antes de se lançar? Isso já não... É, acho que aí o Jundi não tava jogando na época porque tinha banido o Elfo, aí foi lançado, aí o Jundi começou a jogar de novo. É, eu acho que o Elfo foi banido antes. Foi em 2013, e o Xamã foi banido em 2014. O Xamã deu uma qualidade maior pro deck Jundi, né? E na prática, ele, no deck em si, assim, no meta que tinha, ele era melhor que uma Aves do Paraíso, muito melhor, né? Porque tinha muita Fat rodando e ele tinha essas opções. Além disso, ele é roser de cartas de cemitério, né? Então, vai jogar com o Snapcaster? Sinto muito. Vai jogar com o deck do Grilo de Living End? Vai ficar mais difícil. Então ele tinha esse serviço de, ao mesmo tempo, ser main deck no deck de Jundi, né, de contribuir pro jogo do Jundi, pro plano de jogo do Jundi. Ele ao mesmo tempo quebrava as estratégias de alguns outros decks, não completamente, né, mas ele sozinho fazia isso. E uma carta de uma mana fazer tudo isso chama atenção, né, gente? Eu queria ele no formato, na verdade, mas o Jundi fica bom demais. Eu queria ele no formato. Oi, fala. É que você começa a não ter pra que jogar de Zou, não tem que jogar de outras coisas. É, esse é outro motivo, né? Porque aí você tira espaço dos outros decks, né? Porque se chegar, por que eu vou jogar desse deck se o Jundi é melhor que todos? Eu perdo pessoalmente porque iria no formato, porque antes de ser banido eu comprei 4. E agora não tá valendo tanto. Mas pelo menos eu não quebrei tanto a cara quanto o Caio, que comprou 3 Jace Mind Sculptor, tipo, uma ou duas semanas dele serem banidos no Standard na época, né? Ah, mas disse no longo prazo ainda tem um ganho, né? É, sim, pelo menos, né? A Xamã joga Legacy. Joga? Legacy, ele é uma máquina também. Até no Commander joga, cara. É uma cartinha ótima, viu? Mas é pra manter o Modern mais saudável, né? Não dá pra ver esse cara sendo desbanido enquanto tiver a sombra do Jundi no Modern. Difícil. Apesar de que eu não acho impossível. Eu não acho impossível. Você acha, Felipe? Acho que é uma carta que dá pra soltar uma hora assim, ver o que acontece. Ver o que acontece. Talvez, mas eu preferia ser conservador e manter ele banido pra saúde do formato. Ah, mas a Wizard já tá na cara que não vai ser conservadora com isso. Aparentemente ela tem uma política de vamos banir e desbanir perto do Pro Tour. pra mexer um pouquinho com o formato, né? Bom, próxima carta é Revirar o Tempo, Dig Through Time. Que recentemente, junto com o Treasure Cruise, foi banido, né? Porque... Por quê, hein? Será que essa carta é forte? No Modern, automaticamente, o Treasure Cruise. Tá jogando bastante no Legacy, né? O problema do Dig Through Time é que ajuda muito o combo. E o grande problema do Modern é que não tem muito jeito de segurar combo, sabe? A gente, no Modern, não tem nosso... não tem um Force of Will pra segurar, sabe? Mas, não sei no caso do Treasure Cruise, mas no Dig Through Time, se eles banirem aquela Thought Scour, dá pra trazer de volta Dig Through Time? Não. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, verdade. Cara, o Thought Scour é muito forte. É que você não vai acelerar. Geralmente você vai dar, sei lá, usar Flight Hands, alguma coisa assim, e vai ser nos vídeos e depois assim, vai usar isso. Você precisa das duas manas azuis pra buscar o combo, e você precisa remover as 6 cartas do topo, né? Se você tá jogando de controle, você teoricamente vai ter, além dessas cartas que trocam um por um, vai, como o... o Serum Visions e outras coisas, né, que vai te ajudar a mexer no topo, você vai precisar de removals. Então normalmente você vai jogar uma mágica por turno, né? A não ser que você esteja all in no combo e tudo bem, joga duas, vai buscando, mas é que você deixa com counter e removal de mão aberta pros dois, aí se não precisar de nada, você dá, faz em resposta. Então, o Totscower acelera, também... cara. O Totscower, ele coloca três cartas, né? As duas que ele do efeito e mais ele. Sim, no cemitério. É ótimo pra você fazer isso no Tasigur e Grumbag Angler, mas não com Dig Time. É. Ó, se for um deck de... Bom, não sei, né? Se for um deck de... Grisen Show, talvez. O Grisen Show pode ser, mas no... de combo em geral, acho que... Então vocês não veem essa carta voltando? Ah, duvido. Não sei. Eu queria... Eu não gostei de ter banido direto, eu queria ver o formato jogar com ela um pouco. Mas eles falaram, não, é obviamente um substituto direto pra Treasure Cruise, então não vamos... E também, tipo, não é muito consistente com o resto da lista de banidas, né? Porque se Ponder e Preordain, que você olha as duas ou três do topo, são banidas, então por que você não vai banir aqui, você olha as sete do topo? É, dá, sabe? Pra comentar um pouquinho sobre o custo de ser duas azuis, sobre o esquadrinhar, mas... É, tudo bem, eu consigo ver que a carta é muito forte e, assim, pensando já no lado conservador, né, não tem tantos danos aos decks de Delver, tirando ela, né? Então, dá pra tirar, não tem problema. Bom, próxima cartinha. É uma carta que eu gosto, então deixa eu falar. Dread Return, é um feitiço. Duas cores, duas pretas, devolve a criatura do cemitério pro campo de batalha e tem flashback, que o custo é sacrificar três criaturas. É, isso é por causa do Dread, né, Grilo? Por causa do Dread, justamente. Que toda a ideia do Dread é você joga seu deck no cemitério, aí você vai estar com os seus as suas águas-vivas lá que... Aquameba é um pouquinho mais antigo. Aquameba é aquela que você troca o poder de existência, isso, né? Isso. Nakumeba. Você tá com suas Nakumebas, às vezes você tá com seus Bloodgash aí. Aí a ideia é que seu cemitério vai estar com os encantamentos que toda vez que uma criatura morre, você ganha zumbis. Que são encantamentos que só funcionam no cemitério. E a ideia é você usar o Dread Returner, sacrificar essas criaturas e voltar uma outra criatura que dá mais um ímpeto pra todas as suas criaturas. Aí você vai ter feito um monte de zumbis e você vai bater tudo. É, a habilidade de flashback dela acaba privilegiando muito o Dread. Então, se é pra manter o Dread em controle, tem que banir ela, né? Você não vai prejudicar nenhum outro deck fazendo isso, que eu consigo imaginar. Então. Eu pessoalmente gostaria de ver essa carta desbanida, viu? Porque Dread, pelo menos no Legacy, no Vintage, não tá dando aqueles resultados que mostra que é um deck super roubado. Eu queria ver como é que ele sairia no Modern, porque eu acho que Dread é um deck super legal. O Dread Vini existe, tá longe de ser um Tier 1, mas não é um deck ruim, mas claramente bem pior do que seria o Dread. É. O Grilo, pra ter o Dread, você precisaria desbanir essa carta e outras, né? Não, só ela. Não, só ela? Só essa. Até agora eu tava com o Google Gravitol, foi desbanido. O encantamento é banido também? Não, não é. Não é. Nunca foi banido. Então é ela que tá segurando o Dread. Né? É ela, só ela, apenas ela. Mas eu acho que o Wizards tem dado uns flashes pra gente de que não gosta desse deck, dessa mecânica, né? E nem desse tipo de deck de combo. Olha, né? eu não sei, viu? Porque eles baniram o Golgari Gravitol pra ver se o pessoal gosta de brincar de Dread um pouquinho, né? O pessoal tentou, né? Mas Golgari Gravitol realmente não fez a menor diferença no formato. Ah, o Dread Vini ganhou um respiro aí. Ficou bem melhor. Sim, mas não fez nenhum impacto considerável, né? Ah, mas o motor do deck é a integração, né? Do Dread Return com o encantamento e com as outras. Isso. Sem Dread Return o deck não existe, basicamente. É. Tá bom. Vamos pra próxima? Vamos. Glimpse do Futuro, a carta que segura os decks de Elf. É isso? É, Glimpse of Nature. Glimpse of Nature, que é uma mana verde feitiço. Quando você jogar uma mágica de criatura, compre um card. Até o final do turno. Essa carta é basicamente todas as suas criaturas não custam carta, né? Nesse turno. E ela é muito forte pra elfo, porque os elfos custam uma mana, duas manas. Faz aqueles lá que você vira. Vire X elfos, dois pontos. Aí então não importa se eles têm ímpeto ou não, você já pode virar direto, né? Então. Tem o vira 3 elfos, adiciona 3 manas. E o sentinela que quando alguma criatura entra em jogo, desvira ele. Acho que quando você joga uma mágica verde. É isso mesmo. Então você comba no turno 2. Você faz essa carta e vai embora, sabe? Vai fazendo elfo, aí depois você faz o Quarter Force Behemoth e mata todo mundo, sabe? É forte assim mesmo. Mana elfo, mana glimpse e combei. E olha, mesmo com essa carta banida, a gente vê, né, tentativas de deck de elfo no Modern. Sim, ainda mais com o Collected Company, né? Tá tendo sucesso moderado o Elfos no Modern agora. Então não precisa dessa carta, senão pode até dominar o formato. Tá quietinha lá na lista de banidos, pode ficar lá. Agora, uma carta que eu acho curiosa e acho que talvez aí a gente veja um desbanimento é o Zenith do Sol Verde, né? É, então, é foi banido porque o que as pessoas faziam era turno 1, Zenith Verde pra 0, pega a Dread Arbor. Certo. Aí, pela lógica da Wizards, isso aí é um ramp que não devia ser feito tão rápido assim. Mas, geralmente, ramp é todas as duas manas. Quem fazia isso? Um box, né? É, não, qualquer deck. Qualquer deck que usasse Zenith Verde usava pelo menos uma Dread Arbor, sabe? A desculpa foi, como chama? Diversidade. E em todos, quatro em todos os decks verdes, então tira. É, realmente, se você usa criaturas verdes, não tem por que não usar os Zenith Verde. Ah, tava assim mesmo, então? Não tinha diversidade nos decks que iam verde? Sim, é. Ah, realmente, você parou pra pensar. Foi banido junto com Cold Spot e Blood Show. Mas isso por causa da Dryad, né? Também, mas realmente o que o Felipe falou faz sentido. É porque, realmente, se você usa criaturas verdes, você não tem por que não usar Zenith Verde. Agora, o que a gente tem agora? A gente tem o Cord of Calling, que é muito mais difícil de usar do que o Zenith, né? Ah, sim. Não volta pro baralho. Não volta pro baralho. Tem, tipo, custo de 3 verdes, né? É verdade, então... bom pro formato então que essa carta continue banida, né, pra evitar dessa apelação pra Dread Arbor aparecer em todos os decks que vão verde, e não só com ela, né, com qualquer deck que vai verde, colocar isso pelo menos um disso aí no deck. Qualquer resposta, tem pelo menos 5 de cada criatura no seu deck. É verdade. Não sei se isso é ruim, tá, mas se aparecia antes, já tem um precedente pra eles falarem, olha, isso não é bom, então vamos eliminar isso aí de cara. Próxima carta, gente, é Hipergênesis. Ô Grilo, essa carta tem a sua cara. Hipergênesis é que nem o Ancestral Vision. Não tem custo, é um feitiço. Suspender 3, é uma incolor, 2 verdes. Começando com você, cada jogador pode colocar em campo um artefato, criatura, encantamento, terreno da sua mão. E repete esse processo até todo mundo parar de colocar. E essa carta é roubada. Ela tem cara de carta de combo. É combo. Aí, acho que foi o Luiz Scott Vargas que fez uma série de vídeos dele jogando no Magic Online, decks com cartas banidas, como seria os decks em cada formato com as cartas banidas, né? Então ele fez um deck de Hipergênesis lá pro Modern. Cara, era absurdo, sabe? Era turno 2, você fazia cascata Hipergênesis, descia um Enraku, 2 Grizzleband, era tipo absurdo. Nossa, que absurdo, cara. Não pode. E era super consistente, né? Porque você parar pra encarar Hipergênesis é basicamente que nem o Show and Tell, só que aí é no Modern, então é difícil de conseguir controlar. E é um Show and Tell que você tem 8 Show and Tells, né? Porque você vai por via de cascata. Ela tá banida desde a criação do formato, não é? Acho que sim. E agora, o Grilo, você não vai gostar da próxima pergunta, tomara que a Wizards não esteja escutando isso pro seu bem, mas se você banir os dois Cascades de 3 manas, são 2 ou 3, né, que tem, se você banir todos os de 3 manas, dá pra desbanir Hipergênesis? Cara, eu acho que não faz o menor sentido fazer isso. Você vai combar no 4 mesmo no 3. Porque, cara, assim... O motor do combo é ela, né? É o fato dela custar 0 mana, é o fato dela fazer o que faz. Não o fato das outras puxarem ela. Porque aí vai ter uma carta de 4 manas que puxa, ou uma de 5, então... Isso. Mas realmente fazer isso não faria o menor sentido, né? Porque vai deixar o deck de Hipergênesis menos viável, então provavelmente não vai jogar. E você vai estar tirando as cascatas de outro deck com o Living End, então não faz o menor sentido fazer isso. Coitado, não faz isso não, Wizard. Você vai deixar o Grilo na mão, pô. Eu deixo... nem eu sendo só eu na mão, né? Também tem um deck de Restore Balance que às vezes aparece. É verdade. O equilíbrio, né? É. O equilíbrio do Modern. Ô Felipe, o pessoal não sabe direito o que essa próxima carta faz. Você quer explicar pra gente? Realmente, é uma carta muito. Muito obscura. Underground, né? A próxima carta é o Jason Mind Sculptor. Tá. Próxima. Não, gente, olha, você sabe que tem muita gente que advoga que ele pode ser sentir um movimento aí pro desbanimento dele antes de Modern Masters, né? Pro aparecimento dele em Modern Masters 2015. Gente, qual o prejuízo pro formato se ele for desbanido? Eu vou e volto na minha opinião de ser impossível várias vezes, toda vez que eu penso nisso. Eu acho que quem ouviu o nosso podcast religiosamente já sabe que eu falei com todas as palavras, isso nunca vai ser desbanido, parem de sonhar. Porque não faz sentido em um formato que Preordain é banido você deixar uma carta que consegue fazer brainstorm todo turno. Mas é 4, mano. Olha, eu vou por outra linha, gente. O Jace, ele é claramente overpower, né? O Wizard já admitiu isso. Então, ela não quer incentivar as pessoas a jogarem cartas desse naipe, né? Uhum. Então, uma forma é deixar essa carta em check. Pelo menos em um formato mais mainstream, como o Modern e tipo 2. Por isso, eu acho que ele, assim, teve a contribuição dele, ajudou a Wizards a rever o design dos Planinautas, né? Daqui pra frente a gente não vai ver coisa mais absurda assim, a não ser que tenha um erro deles. Esse foi o papel dele. Deve continuar solto aí nos formatos eternos, porque tem resposta rápida. Mas nesse formato que é mais mainstream e tem as respostas menos diversas, é interessante que ele fique congelado. Onde está? Eu não sei, no Legacy ele tá jogando cada vez menos, então, ele já foi... Não é questão, não o é Felipe... Não é mais um 4-off já. O Felipe, não é questão se ele ia jogar ou não, é a questão de você dar a chance dos jogadores usarem uma carta que é quebrada por definição, por design, né? Se ele custasse 8 manas e fizesse isso que faz, beleza, mas ele custa só 4 e faz demais. Então, faz demais. Eu acho que ela não quer incentivar os jogadores a começarem a pensar nela. Até porque não vai ficar divertido jogar contra. Imagina se volta um Coldplay de algo Blood Brae Elf. Oi? E se desbane o Blood Brae Elf junto com ele? Eu acho que cai no mesmo problema. Você vai estar incentivando as pessoas a colocarem uma carta que é quebrada por design e que leva a jogos que não são divertidos. Porque ele domina completamente a mesa. Acaba sendo injusto. Eu não sei, ele domina a mesa se ele ficar sem nada que pode ameaçar. Se o cara der um brainstorm, você vai lá, bolting, acabou. Cara, aí você tá entrando na velha falácia. É ruim porque morre pra removal, sabe? Não tô achando, não é que é ruim morre pra removal. É assim, tipo, eu não acho necessariamente que ele vai destruir o ambiente pra sempre. Não, é uma época que vai sim ser possível soltar ele. Eu só quero que você considere o seguinte, todo mundo já sabe que essa carta é overpower. Se a Wizards chegar e anunciar, a gente vai desbanir o Jace Demand Sculptor, o pessoal vai cair matando. Você vai ver gente tentando o Jace Demand Sculptor em tudo quanto é deck é torto direito. Sim. Isso pode acabar dando um problema no formato, sabe? Porque, assim, uma coisa é se desbanir Golgari Gravitalk e vai ter umas pessoas falando, que interessante, vou ver se consigo jogar. Mas Jace Demand Sculptor, coletivamente, pessoas falando, nossa, eles desbaniram isso mesmo? Mas, Grilo, isso não é... Não quer dizer que ele vá jogar, vai dizer que as pessoas vão tentar. Porque vão tentar tirar proveito de uma carta que tá muito acima da média. Mas não é garantia de que ele vai jogar. Pode ele até vai ser. Um pouco. Mas vou dizer. Se ele for desbanido... Vou só dizer isso. Se ele for desbanido, eu vou te dar a garantia de que ele vai jogar. Talvez eu possa estar errado e dizer que ele vai dominar o formato. Mas ele com certeza vai jogar, porque essa carta não é brincadeira. Joga. Eu acho que seria interessante. Eu acho que vai chegar uma hora que você vai poder soltar ele. Olha, seria interessante, eu gostaria de ver ele desbanido pra ver o que as pessoas fazem, como elas se preparam. Deve mexer bastante com o formato, mas eu acho que nunca vai acontecer, porque não faz parte do plano deles, assim. Pode levar a jogos muito injustos e é uma carta de design falho, né? Como foi a Skullclamp, ou como foi o Mesal Agit, que também estão nessa lista. Então, não faz parte do pensamento deles deixar as pessoas jogarem esse tipo de carta em formatos assim. Eles querem deixar as coisas teoricamente mais justas. Dificilmente eles vão soltar, porque eles vão ter medo. Mesmo que eles achem que pode, eles vão falar não. Eu também acho bem difícil, mas pensa, por exemplo, na análise do PV, que jogar Modern é jogar um dado gigante, né? Uhum. É jogar Joaquim Paul o tempo todo. Então não teria tanto problema colocar o Jace. Sim, você dá mais estabilizado no formato. Você talvez faça mais decks em que ele apareça, tá? Mas continuarei com essa característica. Você banindo todos os draws, praticamente. Eu ainda acho que vocês estão subestimando o poder dele, viu? Na época do Calblade, isso aí era um saco. Na época do Calblade, as pessoas estavam usando o Jace Bellerin só pra usar a regra antiga das lendas pra matar o Jace, mas desculpa. Mas, Grilo, o Modern é formato de terceiro, quarto turno, né? Ele não deve ser, se for desbanido, né? Não deve ser tão decisivo assim. Não, ele é muito bom. Eu acho que ele sim. Eu não sei, é que ele não tem tanto suporte quanto tem no Legacy, por exemplo. No T2, o formato é muito mais lento. Então, na real, ele não dominou o Extend, pelo que eu lembro. Então... Ele não chegou a dominar o Extend. Mas, se eu não me engano, ele chegou a ser banido, viu? Já precisaria dar uma olhada. Se não me engano, Modern já tinha saído, então ninguém deu muita trela, né? Mas não, acho que tem uma hora que o Standard foi. O Jace foi banido junto com a Stoneforge. Mas é porque aí o Callblade foi pro Extended. Talvez sim. Você não precisaria banir os dois. Seria legal, né? Pegar o deck que você tava usando no T2 e jogar campeonato Extended com ele e ganhar, né? Imagina só. Ah, é bandido? Beleza, vou jogar Extended aqui. Se bem que Extended na época já tava bem em decadência, né? Porque eles mudaram como Extended funcionava. Sim. E foi bem... Ele bem foi banido, o Modern já existia. Existia não, tava pra existir. Foi... Não, já existia já. Ele foi banido. Já existia. Tipo, eles deram corte no Extended e Modern já existia, né? Então... Bom, inclusive, gente, acho que eles deram aquele corte no Extended porque eles estavam planejando fazer o Modern, né? E não fazia muito sentido o Extended de ser tão longo. Bom, é uma carta que muita gente quer ver desbanida, mas provavelmente não vai acontecer. Mas pode acontecer, hein? Eu duvido. Vamos em frente, então. Mental Misstep é a próxima carta. É um counter de 0 manas que anula coisa com custo 1. Basicamente isso. Até deck de Burn vai jogar. Custa 2 de vida, então. Vai. Essa foi outra carta que foi um erro, né? Foi um baita erro. Zoa a Color Pie e até deck de Burn usa essa carta se for desbanida. Então não. Foi, é o contrário. O problema foi assim, eles queriam fazer um counter que outros decks que não são às vezes pudessem usar. Só que o resultado, na verdade, foi o oposto. Na verdade, depois que saiu o Mental Misstep, Azul jogou como nunca. Então foi aí que teve o problema. Mas, cara, não tem por que não usar essa carta. É ótima. Se você acompanha jogo de Vintage, você vê o Mental Misstep faz um serviço maravilhoso, cara. Ah, é onipresente, né? Formato que tem drop 1. Modern tá cheio de drop 1 também. Grandes removals são drop 1. Isso que Mental Misstep anula a mágica de custo 1. Originalmente era pra anular a mágica alva, menos que pague 1. Nossa, isso é absurdo. Não pode. Isso seria completamente ridículo. Se fosse um Forge 2, seria útil. Seria legal. Bom, eu acho que então a gente não vai ver essa carta. Seria legal ter uma carta dessa aí. Para, não dá ideia não, Felipe. Uma mana pirexiana que anula menos que pague 1, acho, pô. Não, seria roubado, cara. Seria roubadíssimo. Muito menos seria... roubado que isso, cara. Não, cara, seria os mais roubado. Os dois seriam roubados, seria um pesadelo. É que o Mental Misstep, ele para tudo. Para criatura, não para? Não, qualquer coisa com custo, não é? Então, é por isso que ele é roubado. Ele praticamente o azul vira mega controle e volta a viver. Mas você pode colocar Mental Misstep no seu banner pra dar counter no Mental Misstep deles. É isso que aconteceu. Aí você chega e pensa: cara, se tá todo mundo usando Mental Misstep e tá começando a usar Mental Misstep contra Mental Misstep, por que a gente vai continuar usando Mental Misstep, né? No Legacy foi assim: quando começa um deck, 4 Mental Misstep, qual que é o resto? É assim mesmo. Aí baniram. Bunny, pronto, acaba. Para de bagunçar o formato. Bom, vou mandar a próxima, é Ponder. Vamos falar das duas próximas, Bigo. Ponder e Preordain. São duas cartas de uma mana azul que te ajudam. Não custam carta, né? Porque elas te compram uma carta. E ajudam muito o deck de Combo. Se bem que também ajuda em outros decks, tipo controle, mas acho que foi banido principalmente por causa de combo. É que a gente já falou disso nesse programa, né? Que Modern tem um problema maior pra conseguir controlar combo. Então, olha, vocês dois que têm jogado Modern, é um formato que permite decks de combo, né? Eles têm aparecido com frequência e são competitivos, né? Esse tipo de carta só ia ajudar mais esse tipo de deck, porque diminui a variância nas compras, né? Então, se você já tem decks de combo competitivos que ganham torneios, pra que melhorar ainda mais? Né? É que você mata o control, né? Eu preferia talvez banir os combos que fiquem muito fortes e pra deixar um dos dois, entendeu? Os dois juntos talvez não, mas deixar um Ponder provavelmente. Olha, você pega Serum Visions, o pessoal usa 4 às vezes no deck, porque e não usa é tão bom. Sempre, praticamente. Então, e não é tão bom quanto o Preordain, né? Então imagina que essas duas cartas fariam. Mas como como o pior é pra combo, eu acho que poderia soltar o Ponder. Deixa o Preordain acaba sendo. Não sei se melhor. Não sei, né? Felipe já tem um deck azul pronto com 4 Jace, 4 Mental Misstep, 4 Ponder. Já tá tudo lá. Tá pronto. E se não conseguir jogar no Modern, pode levar pro Vintage, né? Só tem que tirar os 3 Ponder lá, que é só porque é restrito. Monoblue. Essas duas é uma boa que esteja fechada assim. Talvez a gente veja um desbanimento deles, não? Talvez, um pelo menos, eu acho que uma hora vai. É, de um deles, ou trocar talvez. Eu não vou dizer que é impossível, sabe? É, também não, não é impossível não. É, próxima? Punishing Fire. O problema dessa carta é o combo com Grove of the Burn Willows, porque isso basicamente impede decks de criaturas pequenas de jogar. Sim, sim. É, pra quem não conhece o combo, tem até uns vídeos de cubo, da última versão do cubo do Holiday Cube, da Wizards, em que esse deck era viável, tinha essas duas cartas. E assim, são duas cartas que são in condition juntas, né? Você vai dar um de dano por turno, mas é o suficiente se você conseguir controlar o resto do jogo. E assim, não vai custar carta nenhuma. É absurdo isso, não pode. É, e não deixa o... Você tira, tipo, todas as criaturas, tipo, muito pequenas, assim, você tira do formato. Né? Exatamente. Todos os bichinhos com dois ou menos de resistência acabam ficando inviáveis, né? Porque você tem um removal infinito pra eles. Tudo bem que custa mana, tem um tempo, né? Mas... É, mas, cara, é um removal recorrente. E vantagem você... de carta pura, né? Essas duas cartas juntas, então. É, mas... porque Punishing Fire fica lá no cemitério de boinha e, tipo, você volta pra mão sem problema e vai matando. É realmente uma vantagem de carta, porque você tá usando sempre a mesma carta pra tirar todas as cartas do oponente. É, então é bom que esteja banido e provavelmente vai continuar assim, né? Uhum. Okay. Provavelmente. Agora vou aqui falar duas cartas também juntas, é Height of Flame, Sivin Song. São dois rituais vermelhos que, lógico, estão banidos por causa de combo, / Storm. Né? Sim, principalmente por causa de Storm. Storm é um deck, pelo menos na época que as cartas eram legais, era um deck super viável que conseguia combar no turno 2, às vezes no 1, né? Sim. Ele realmente. Primeiro Riot, e depois chegaram, não, vamos banir o Sivin Song também. E realmente você chega e pergunta pro Mark Rosewater quais foram os erros do design de Magic, e geralmente um dos que ele vai falar é Storm. Ah, sim. Sim, ele sempre fala, não, Storm foi um grande erro, não devia nem ter voltado em Time Spiral, né? Só lembrando aqui que nem todos os rituais do Modern são banidos, né? Não, tem um ritual de MX, não lembro da edição, que é duas manas e era três vermelhas. O Storm tá viável. Não lembro. Tá viável, não tá tão forte quanto era, mas ainda tá jogável. Sim, tem um outro que... aparecido muito, mas... Não tem um ritual que é arcana também? Sim, ritual desesperado. É, que não é banido também. Tem dois também. Rituais. E tem também um pseudo-ritual que é o gorila, né? Simen Spirit Guide. Que você tem que, pelo menos, dar o braço torcer que, em alguns casos, a Wizards fala. A gente não vai inviabilizar esse deck, a gente só vai deixar ele menos forte. Vai alejar um pouco o deck. Caso porque... da Storm. Porque, cara, era uma praga isso aí antes, quando Sivin Song e Rush of Flame era legal, né? Porque toda hora você tinha que se preparar contra Storm. E era ainda pior no Pauper. Tipo, posso estar divagando um pouquinho, mas, cara, Storm no Pauper era um saco. E a Wizards baniu tudo quanto é carta de Storm em comum pra parar aquela desgraça. É verdade. Vou te contar. Eles demoraram 2 anos pra banir o Sivin Song. Uhum. Porque com o Sivin Song o deck era muito difícil de jogar, mas ele era muito forte. Sim. Você precisava saber jogar muito bem com o deck. Aí, por isso que demorou 2 anos pra banir, mas mesmo assim baniu. Então hoje é um deck viável, mas não tão forte. Se bem, e Wrath of Flame foi meio que no-brainer, né? Porque ou você gera duas, aí depois você fazia outro e já tava gerando 3, era ridículo. Sim. Bom, então devem continuar banidos, né? Pro bem do formato, já que Storm é um deck que não é o menos interativo daqueles, só se você, né? Tirar o turno, né? Nenhum turno do Modern, daí tudo bem. Sim. Bom, Second Sunrise. Ah, quem jogou nessa época sabe por que essa carta tá banida. É café da manhã. É o Deck Jags. Por causa do Deck Jags e nada mais. Essa carta inteira é a mecânica do deck, é o motor, né? A engine do deck. E teve que ser banida porque era um deck que tomava muito tempo, jogava sozinho, não tinha interação nenhuma. Isso. E era muito. E por incrível que pareça, né? Era consistente, conseguia combar bem. Segundo, terceiro turno sempre, né? Não é super consistente, ainda mais porque é um combo complicadíssimo, né? Mas a principal razão foi tempo, porque quem jogou contra esse deck sabe que era muito chato. O oponente ficava horas e horas lá estourando seus artefatinhos, voltando tudo, comprando carta, até ter uma por uma ter comprado o deck inteiro. E pras pessoas que estão escutando, Magic é um jogo, é pra você se divertir. Então se você não tá se divertindo... Não, mas tem um monte de gente que se diverte fazendo isso, cara. Olha, você é pra brincar com... Mas é que é um deck que, como o deck é tão complicado de combar, você não pode conceder porque o cara pode errar no meio do combo. Aham, é. Tem isso também. Mas é uma porcaria ficar olhando os outros jogarem sozinhos. Ninguém gosta e não é divertido. Então, isso. Tem que olhar ele jogando sozinho e prestar atenção, porque ele, ele pode errar, né? Ele pode roubar alguma coisa. Né? Próxima carta, acho que também por causa de tempo, né? Mas isso não tira também o mérito dela ser muito forte, que é o Sensei Divine Stop. Desculpa geral, é porque leva muito tempo, né? Na minha opinião sincera, eu gostaria de ver o Tampo sendo desbanido algum dia, porque eu acho que isso abre espaço para aparecer muito deck. Não, Grilo, olha, nós estamos falando em ordem alfabética, tá? Não mencionamos Counterbalance, porque não tá banido. A gente não quer ver o combo de Counterbalance com top no Modern, não dá. Se algum dia Sensei Divine Top for desbanido no Modern, com certeza a gente vai ter uma versão Modern de Miracles. Nossa, mas cara, é um formato com Fatland, imagina como vai ser chato, como vai demorar. Realmente é um bom ponto, né? Mas, sei lá, é que eu gosto dessa carta. Eu acho que realmente abriria muito espaço, provavelmente deixaria o modo muito mais lento. Não gosto desses banimentos por tempo, porque elas ficam chatas com stream, essas coisas, não gosto. Bom, mas alguns casos extremamente justificável, né? Vide Charizard na lista de banimento de Legacy, né? Se o top for desbanido, talvez bane então o Counterbalance só pra não trazer aquele deck pro Modern? Eu acho que é super justificável, viu? Porque se é uma questão de não querer deixar o formato muito lento, é uma boa desbanir o Tampo e banir o Counterbalance. Porque assim, se você desbanir o Tampo, você vai estar abrindo um leque pra um monte de deck. Mas você banir o Counterbalance, só vai estar banindo um deck. Então acho que é uma troca muito mais justa. É um deck que não joga. Ô Felipe, a próxima carta é branca, você pode falar pra gente exatamente por que que ela tá banida? O pessoal não conhece muito também. A próxima carta é Stoneforge Mystic. Porque, bom, sendo mais honesto, é o mesmo esquema do Birthing Pod. Limita a criação de outras cartas. É absurdo, né? Quando ela entra em campo e pode colocar em jogo usando habilidade. Eu acho que é principalmente por causa do Butter School. Sim. Porque a interação com o Butter School é absurda. Mesmo a razão do banimento dela no tipo 2, né? Eu acho que no fim do dia, se escolher entre banir Stoneforge e banir Butter School, é melhor banir Stoneforge, porque Butter School ainda tem muito potencial, né? Stoneforge, se você banir Butter School, aí já aí fica só espadinha. É como o Felipe falou, inibe o desenvolvimento de outras cartas. Fica mais complicado, né? Aí então ela não joga, você não pode fazer outro equipamento bom, ou você só deixa o Butter School lá sendo feliz, sendo Butter School, que às vezes ainda joga uma boa carta. Mas eu acho que a espada perigo. Ainda joga, Butter School joga. Então, eu acho que tem perigo de ela ser desbanida sim. Acho impossível. O formato não é tão difícil. Lento pra permitir esse tipo de abuso desse tipo de interação. Né? Mas no terceiro turno você coloca o equipamento em jogo sem poder ser anulado. Essa minha lógica de Butter School ter mais uso do que a Stoneforge é o que tá me guiando a dizer que ela não vai ser desbanida, sabe? Porque eu acho que se desbanir ela, eles vão ter que eventualmente banir o Butter School ou banir ela de novo. O grande problema também é que o Butter School, ele não é um equipamento sozinho, né? Você pode contra-argumentar, e se você não tiver criatura nenhuma, o Butter School não faz nada. O problema é que ele Living Weapon, né? Ele tem arma viva. Então, e se matar o germe, você simplesmente volta ele pra mãe e faz de novo. E se você gastar o seu removal com ela, você tomou 2x1, porque ela não custou carta, já que quando ela entrou em jogo ela buscou um equipamento pra você, né? Mas te custou uma carta pra remover ela. A não ser que seja Punishing Fire. É justamente, mas né? Mas como pode não limitar a questão de fazer novos equipamentos, é melhor ela ficar banida. Tá boa banida. Bom, tá sentindo. Assim como está justa a próxima carta também, que é Skullclamp, Pinça Craniana. Todo mundo concorda, né? Sim, com certeza. É carta roubadíssima. Com elfos, com goblins, com artefatos, Affinity, muito forte. Efetivamente um artefato que diz que é um pra baixar e diz: pague um, sacrifique uma criatura com resistência 1, compre duas cartas. É absurdo. É um draw engine ridículo. Vamos pular pra próxima, porque essa aí nem tem muito o que comentar, né, gente? Qual é a próxima, Grilo? Sword of the Meek. É um equipamento que a criatura equipada ganha +1/+2 e toda vez que uma criatura 1 entra em campo, você devolve ela do cemitério equipado naquela criatura. Essa carta é banida por causa da interação com uma carta chamada Fundição de Tóptero, que assim, você paga uma, sacrifica um artefato pra colocar uma ficha de top tier 1-1 em campo e você ganha um de vida. Ah, então dá pra ficar claro qual é o problema aqui na interação entre essas duas cartas, né? É. Mas eu acho que dá pra voltar, cara. É, eu duvido. Porque na época que quando eu comecei a voltei a jogar lá no, na faculdade, o Caio jogava com um deck desse combo. E era absurdo, cara. Assim que você colocava os dois na mesa, era tipo, todo turno você gastava todas as suas manas fazendo trocentos tópteros e ganhando trocentos de vida, sabe? E é muito difícil parar. É que dá pra você quebrar o combo, né? Não, acho, não é um combo assim tão top, é devagar. Não, o problema, então, o problema desse combo é que não importa o que você faz com a Sword of the Meek, porque se tiver no cemitério, não faz diferença. Você porque pode ele quebrar vai... Mas pode quebrar o Topter Foundry, que não é Foundry, é outra coisa. É, mas só o fato de um lado das peças do combo efetivamente estiver sempre na mesa, deixa o combo muito mais resiliente, sabe? É, concordo. Eu acho difícil, é vantagem de carta, né? Uhum. Você não vai conseguir remover a espada de maneira eficiente. Eu acho muito bom, mas pra mim você não tem nenhum controle. E esse não é um combo que joga sozinho. Não dá pra você fazer um deck em combo em torno disso só combo. Uhum. Por isso que eu acho que dá pra soltar aí e ver o que acontece. É, aí até que você abriu um bom ponto, né? Mas realmente, o que você tá falando faz sentido, porque aí é o que complica em que deck esse combo entra, né? Porque não é um combo que você ganha. É só um combo muito roubado. Mas nós estamos acostumados a ver o pessoal desbanindo carta só pra ver o que acontece? Não, é que eles têm as Futures Leagues, eles vão fazer isso lá, né? Vamos lá ver, experimentar, né? Assim, umas cartas possíveis eu testaria essa, por exemplo. Uma carta que eu ficaria testando o tempo inteiro. É, uma pra ficar ele de vai olho. Entrar numa, verdade. Ele vai entrar numa Shell Control, alguma coisa. Verdade. Que não existe no Modern, então. É, mas talvez. Uma pra não ficar de olho é Treasure Cruise. Treasure Cruise. Cruzeiro do Tesouro. Me diga, você acha que. Que o Ancestor of Recall fica menos roubado se você fizer ele ser um feitiço? Não. Não. É, cara, Treasure Cruise quebrou o formato. É, a Wizards tentou pumpar bastante o preço de 7 incolores e uma azul pra ver se dava pra segurar. Não segurou, mesmo custando 8, ainda foi roubadíssimo. Aqueles decks de Delver estavam jogando muito. Para, se fosse demais. Se fosse o mesmo custo que Dig to Time, talvez. Ah, sim, com duas azuis, né? Mas então, talvez, realmente. Acho que não dá pra postar em ver essa carta desbanida. Seria muito boa ainda, mas nossa. Talvez. Não. Cara, quando essa carta tava legal no Modern, o pessoal já tava assim: vamos aproveitando o Treasure Cruise, porque quando sair a nova lista de banida, o Treasure Cruise vai embora. Tipo, não era nem dúvida. Essa carta não teve chororô quando foi banido. Foi tipo, uma coisa que todo mundo já esperava, sabe? Aquele deck de Ascensão Jeskai, nossa. Ah, sim. O formato virou Delver Burn, ponto. Boa, Felipe. É. Resumiu bem. É, basicamente, né? Porque ou era Delver ou era Burn fazendo Splash Press aí, porque não tem porquê não, né? Isso. É Five Color Burn. Então, é 4 cores. Ô, Felipe, você que joga de Affinity, você gostaria do próximo equipamento da lista no seu deck? Aliás, é a última carta da lista, né? Porque as outras duas são terrenos artefatos que a gente já cobriu. Git. Quem já jogou com ou contra Git sabe que ela roubada. É pra Affinity lento. Mas o problema da Git é, cara, você já usou ela, sabe qual é o problema, né? Porque primeira vez que a criatura conecta, a Git não dá pra parar. Eu acho que eles fizeram um erro na hora de escrever a carta, assim, de imprimir. É. E em vez de colocar o counter na criatura, colocaram na Git e aí ferrou. A Git foi uma das cartas que tava no inferno do design, né? Porque ficava mudando e acabou cagando isso aí. Que eu vi uma história, mais ou menos, que custou. Originalmente eram 5 habilidades, só que não cabia tudo na carta, aí diminuiu pra 3, aí a primeira habilidade dava mais 2 pra criatura alvo. Não, agora só dá pra essa criatura, põe os marcadores na Git, na criatura e tal. O que é verdade é que realmente se o marcador fosse na criatura seria menos roubado, mas acho que não, pelo menos um flavor não faria tanto sentido colocar um. Realmente não. É, mas quem sabe, quem jogou sabe, né? Assim que você coloca marcadores na Git, ela é quase imparável. Que na pior das hipóteses, se você conseguir destruir ela, você pelo menos não vai sair perdendo. Você vai ganhar 4 de vida, né? 4 de vida, destruir uma criatura de aldeia do oponente. E se a criatura estiver equipada e você conseguir os marcadores na Git, você pode esquecer de matar ela com Burn, né? Porque você já consegue dar 4, +4/+4 pra ela se precisar. É, nossa, não, essa carta é overpowered, ela não dá pra imaginar um formato muito saudável com ela. que deck de criatura vai ter que incluir de algum jeito, né? Tudo bem que equipamento você precisa ter a criatura em jogo, mas as habilidades, como o Felipe falou, vão pra JIT, não vão pra criatura. Então não dá pra se livrar totalmente do valor que ela agrega quando você se livra da criatura. É, tirando a que dá mais dois pra criatura equipada, as outras ela não precisa ter equipada pra usar. Nossa, que absurdo. Talvez se tivesse, não, mesmo assim, se tivesse ter alguma criatura equipada pra usar habilidade, talvez ficasse menos bom, mas acho que ainda assim seria... Bom, mas foi uma carta que foi um erro, né? Sim, concordo. Bom, gente, terminamos a lista. É, só então concluir aqui, o que vocês acham de futuros banimentos ou desbanimentos? Olha, futuro banimento não tenho nada em mente, na verdade. É, até que Modern atualmente está bastante saudável, viu? No começo o pessoal falava muito de Collect Company quando saísse ia ser banida, mas a carta é muito boa, mas não tá nem um pouco opressora ainda, pelo menos ainda. Nem de perto. Quando o Bloom Titan começou a jogar, acho que o pessoal falava de amuleto ser banido, mas tipo, foi só fervor do momento, né? O pessoal foi aprendendo a jogar contra o deck, aí ele não tá mais tão dominante. É, o único que tem alguma chance é o Grishalbrand, mas é muito difícil pra ser banido. Se o pessoal da Wizard decidir, não... turno 2 tá consistente demais, aí provavelmente vão banir alguma peça, mas do jeito que tá, eu acho que não é o caso, sabe? Curioso, é que hein? Porque deck de ele combo... foi bem nos GPs, assim, relativamente parecia consistente, mas... É verdade. E o deck do Titã, o Summer Bloom? É que eu falei, a Monolith Bloom, que... Não, acabei de falar, né, que no começo foi um susto, mas o pessoal tá aprendendo a jogar contra, então não acho que é mais um tanto problema. Que é um deck super fácil de nerfar, na verdade, porque é o deck só usa um terreno básico, então só de você usar alguns quarters no seu deck, você consegue destruir ele. Sim, o principal Fin Condition é uma criatura, então você pode interagir de muitas formas. Difícil dar haste pra ele, então... Teria combo já ir dar no quarto ou quinto turno, então você vai ter mana. E quando ele não consegue combar assim no turno 2, geralmente ele fica dando muito dead drop, dead draw, né? É, às vezes ele fica muito brincado, não consegue fazer nada por muitos turnos. E não na é parte fácil jogar de removal, porque a gente vê que tem cartas que sempre que tem aquela cor no deck vai, Path to Exile vem à mente, né? Mas são coisas que seguram o formato junto. É burn, não tá criando um formato não saudável, sabe? É como dizer, não, todo deck azul do Legacy vai Force of Will, então tem que banir Force of Will. Não é exatamente assim, né? O problema é quando a carta é tão boa que você começa a fazer splash só pra essa carta. Por exemplo, o próprio Treasure Cruise, o pessoal de Burn tava fazendo splash por causa do Treasure Cruise. Ah, sim, válido. Você pega o meu foco. Ah, alguém splasha branco pra PF, mas tem gente que splasha preto pra usar Dizzy com Dismember. E às vezes o pessoal nem faz splash, né? Exato, no azul. E no caso de decks de combo como Ascensão Jeskai, dá pra ver isso sendo banido? Não, a Ascensão Jeskai já tá bem quietinho, viu? Faz tempo. Quando eu tava jogando bastante, o pessoal falava de banir o Glittering Wish, né? Mas agora Jessica Assist não tá mais jogando nada. Então, não tem nenhuma preocupação. Uma vez, alguma hora na vida pode ser banido, mas eu acho que não. Talvez se um combo roubadíssimo aparecer, né? Uma coisa parecida, mas no momento não tem porquê. Tem uma carta que também aparece muito em size, só que lógico ela tá restrita pelas cores, e é o Decaimento Abrupto. Porque você não tem como interagir com ele, não pode ser anulado, né? E destrói assim metade das cartas mole, mais que a metade, já que é um formato tão rápido, né? Será que tem alguma chance de a gente fazer outros decks aparecerem e mexer um pouco no formato se isso aí for banido? Não, também é uma carta que não deu nenhum warp no formato. Porque só de ser uma verde e uma preta já limita o uso dele bastante, né? Sim, mas é uma carta que tá em todo deck Jund, né? Tem no main e tem no side. BG. Não, nem todo. Mas assim, não, eu acho que seria muito precipitado banir, não tem porquê, pelo menos... Eu nunca vejo alguém falando, não, eu não vou usar essas cartas aqui porque o Abrupt Decay tá no formato, sabe? Não é uma coisa que eu vejo muito. Na verdade, eu acho que ter Abrupt Decay é saudável, né? Porque você tem uma coisa que destrói não pode ser anulada, né? Então, às vezes, se uma forma de controle estiver dominando, você tem pelo menos uma resposta mais segura, sabe? Ok, perfeito. Uma carta que não tá aparecendo. Oi, Felipe, você ia falar? Fez, por exemplo, carta de custo 4, como a Olivia e Huntmaster jogar. Justamente pode o Abrupt Decay. É um tipo de carta que tanto a presença como a ausência dele pode trazer cartas por formato, né? mas tem essa, como ele é limitado pelas cores, provavelmente é saudável. Eu ia perguntar para vocês uma carta que não tem aparecido tanto, mas é a All Star do Legacy. É uma criaturinha azul de uma mana, 3/2 voar. Ah, é o Delver? Isso. Cara, Delver no Modern não tem tanta potência, porque você não tem Brainstorm, não tem Ponder, não tem Sensei Divine Top. Então, na verdade, ele nem joga tanto assim no Modern. É. Ele deu uma ressurgida. Ele jogava no começo do Modern, aí ele deu uma ressurgida com o Treasure Cruise, porque ficou desgraçadamente forte. Aí baniram o Cruise e as pessoas lembraram que Delver era um deck. Então ele continuou jogando um pouco, e com o Tassigur e Gugamanger voltou a jogar também a versão Grixis. Então ele existe, é um deck viável. É, mas eu não acho que ele é tão forte assim, pelo menos não no Modern, sabe? Porque você não tem tanto controle do topo do deck quanto no Legacy. Falando em controle, Grilo, e o Tassigur? Ah, putz, o Tassigur não tá exatamente dominando, pelo menos na minha opinião não, né? Ele é uma carta sólida, mas eu não vejo banido tão cedo. Eu vejo justificativas, mas eu não vejo. Eu não vejo que realmente vai ser banido ainda, pelo menos. A verdade é o formato se adapta. Cria uma coisa nova, aí fica super forte, todo mundo quer testar aquilo, e as pessoas começam a usar coisas contra aquilo, então ele perde força. O Tassigur só tá ocupando seu espacinho, né? Tipo 2 ou 3 por deck, e não tá sendo nenhum monstro, sabe? Ok. Eu acho que pra confirmar aquilo que vocês têm falado, de não ter nenhum banimento previsto, no último update que teve, não teve mesmo, né? Não teve. Que soltaram, teve nenhuma novidade. Na verdade, nenhum formato, né? Foi atualizado. Que a única banlist do Modern é perto do Pro Tour. Legal. E cartas da lista que talvez sejam desbanidas, que a gente espera, assim, que estão pensando nisso aí, a gente já falou, né? Visão Ancestral. Talvez Bloodblade algum dia. Espada dos Humildes, talvez. Dread Return eu gostaria muito. Jace nunca mais. Dread, Visions, Meek, Sword of the Meek, Bloodblade. Sendo muito otimista, um Dread te chamando pra ficar uma temporada antes de sair. Bom, legal, gente. Eu posso dizer pra alguém que não joga Modern e não entende do formato, eu aprendi bastante com essa discussão. Vamos ficar de olho, né, o que acontece com essa lista. A gente pode comentar agora com mais conhecimento em futuros updates. Certo. Vamos então pra dar uma passada no combate rapidinho? Vamos lá. Vamos lá, vem Teobaldo. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rakdos Cast. Só já continuando aqui no assunto do Modern, lá no Campeonato Mundial nós tivemos as listas, né? Os jogadores jogaram draft de Modern Masters 2015, draft de Magic Origins, tipo 2 e Modern. E nas listas Modern tem... Não é um só que apareceu, são vários. Affinities e os Living Ends. Living Ends. O que o pessoal esperava muito é ter bastante Grixis Control no Mundial, né? Então por isso que teve bastante gente indo de Living End. Que, pelo que eu entendo, o Living End tem uma boa vantagem contra esse Grixis Control. Eu não lembro exatamente como é a lista do Grixis Control, mas acho que procede, viu? Porque não é um deck que usa tantos counters. O pessoal esperava Twin. Também Twin. Esperava Twin, um pouco de BG e Grixis Control. Então eles tentaram responder o metagame Twin, você lembrou bem, a gente nem falou de Twin. Vocês acham que é saudável ter essa carta desbanida no formato? Sim. Claro, sim. É bom que tenha um deck de combo pra combater aqueles decks mais agro e que esse... O melhor deck control. Cara, se você acompanha os jogos de Splinter Twin, você vê que uma boa parte do tempo eles não ganham com o combo. Eles ganham sendo deck de controle. Baixa as fadinhas 3-1, né? É, 2-1, na verdade. Não, eu tô falando que alguns usam Vendilhão Click também. Ah, também. É o clock mais rápido. O 3 Splinter Twins, às vezes, no segundo, terceiro game. Não, é que se o cara conhece bem o formato, ele sabe lidar muito bem contra o combo de Splinter Twin, mesmo no game 1, né? E geralmente acaba não sendo tão confiável o combo, não por causa de como funciona, mas porque o seu oponente já vai estar preparado pra responder. Entendeu? Ah, tá. Bom, era isso. Só chamar a atenção então para a presença de alguns Affinities e Living Ends nesse, nesse torneio. Legal. Eu também gostei muito do deck do Yuya Watanabe, que é um W Control. Era um W que apareceu muito no mall. Que eu achei bonitinho, cara, porque faz um tempo que você não vê uma versão com branco de controle, né? Eu tava bem decadente. Aí apareceu ele, aí usa o Jutai, usa o Alpha Homens. Mas não quer dizer que seja uma tendência do formato, né? Esse meta aí é muito pequeno, de 24 jogadores. Sim, mas é que tem uma tendência de o pessoal jogar de W, principalmente no mall, com Secret Sphinx e coisas assim. Tem um bicho, acho que é um 3, que também, que você olha a carta do topo e pega uma, não lembro exatamente o nome, nem... Ah, é o Algo de Nicobolas. Não é o Algo de Nicobolas, é uma outra, é um Vigilância. Bichinho 3 com Vigilância. Sei, o Court Pulsar. Sim, que se você fizer com de Pacto das Guildas. Branca, se você não fizer ele com uma branca, você sacrifica. Isso. Eu sei qual é. Bom, bacana, foi legal ver essas listas, é diferente, mas assim, o meta ali é muito específico, né? Vai de cada um. Não dá pra tirar muito. Quer dizer que você vai pegar um deck desse, ou o melhor deck Modern dali, e jogar o teu Friday e ganhar. Eles esperavam Burn e essas coisas, Burn, BG e Twin, e não aconteceu. O pessoal foi pra outra área dos decks agro. Affinity e o combo do Living End. Esse foi o que mais me chamou. Também. Bom, como os prós estavam, pelo menos alguns prós estavam jogando esse torneio mundial, teve outros prós jogando torneios Legacy, tipo 2 Modern, né? E a gente teve um GP em Praga, na República Tcheca. Teve mais de 1.400 jogadores jogaram T2 lá. O top 8 quase que inteiro é Dex Midrange, Esper, Abzan, Jeskai. Muito Abzan, né? Aquilo que eu tinha falado, o deck é bem... ele joga de uma maneira bem consistente, né? Uma ótima escolha. Quem venceu foi o Elliot Bussant, de Black Red Dragons. Esse é novidade, mas não é, né? Acho que a gente já tinha visto, só que não era um deck super presente. É, um deck que tem 10 criaturas e 2 o Hangar Backwalker. Depois é um pacote vermelho e preto de removals e... É bem mid-range esse deck. Sim. Você começa com os Photosis, Bioblast e tal, e depois você começa a descer os dragões. Sim. É o Dragons com 2 Hangerback. Porque Hangerback agora tá parecendo. Hangerback é a nova modinha da criançada, né? Não tem por que não colocar no deck, né? É um artefato, não tem por que não usar. Porque o pessoal contra o Abzan, ele é bom, né? Também. Se podemos girar as portas de esperança e esperar que o Hangerback desbanque o Abzan, porque eu não aguento mais ver Abzan, cara. Já tô de saco cheio. Ele não vai desbancar porque o Abzan tá usando 4, né? Também. Os dois andam juntos. Hangerback tá que nem molho show, você joga em qualquer lugar pra ficar de olho. Bom, o segundo lugar então foi Peter Viering com UB Control, um deck de controle então jogando em segundo lugar. E UB Control mesmo, não é a versão Dragons, não. Esse deck tem duas criaturas, um Sin Lugar e um Ancião do Lago de Pérolas só. Então só de ver que tem um Ancião do Lago de Pérolas, você já sabe que é a versão antiga, o B Control mesmo. Sim, é bem Sin Control Dragon mesmo. Então, resposta ao Abzan também. Olha só que legal, gente. O mesmo formato que nós vimos, deck Mono Red chegando longe. Deck Goblins não teve, mas teve Mono White também, de Devoção, chegando longe. Tem esses decks mid-range e late game, né, os de controle, top oitando os torneios. Então, o Jeskai voltou aí com o pós do Geis. Com o Jeskai, verdade. Ficou mais diverso com a coleção, com Origins. Mas tá muito mid-range. Vamos ver o que acontece nos próximos semanas. Eu gostei como Origins teve um bom impacto, né? Porque geralmente você pegava as coleções básicas, não tinha tanto impacto. Geralmente é tudo carta pra principiante aprender, mas a gente tá tendo um impacto legal, tá tendo bastante interação, né? Sim. Vamos falar um pouquinho... Já passamos aí por esse campeonato. Só aconteceu também o Star City Legacy Somerset. Fala rapidinho do top 8. Quem venceu foi Grixis Delver. Em segundo lugar, Sultai Delver. E só pra não acabar a moda, tem mais 3 decks de Delver no top 8, além desses. Putz, cara. Então o bicho tá onipresente no formato. É legal que teve 2 Merfolk, realmente, desde que o Merfolk voltou pro Modern, tá aparecendo todo quanto é formato. Teve Merfolk no top 8, teve um deck de Jeskai Milagres no top 4, né? E um Esper Deathblade. Mas o Delver aí onipresente, como sempre. O Grumag Angler aparecendo também, porque uma mana 5-5 parece bom, né? E acho que é basicamente isso. É as listas que a gente já conhece. Tô tentando pegar aqui alguma novidade bem rápido. Não, True Name Nemesis tem aparecido em Legacy, né? De vez em quando aparece. Quando saiu, ele apareceu em todo quanto é deck. Depois deu uma esfriada, mas tá aparecendo um pouquinho ultimamente. Nesse, né? Sultai Delver tem um, e tem uma Liliana do Véu também. Joga muito, hein? A lista do Grixis Delver do terceiro lugar é muito. Acho que é a mesma até do campeão. E tem o Jeskai Milagres, que chegou, fez top 4, né? Que é o que a gente pensa de um Jeskai Milagres. Nossa, tem Terminus, tem Treaty the Angels, tem Counterbalance, lógico. Jace, Mind Sculptor. Isso aí. É isso aí. Gente, estou satisfeito. Eu também já tô então, satisfeito. Esse episódio foi bem longe, então. Falamos por 2 horas, hein? Vamos então pra fase final? Vamos lá. Vamos acabar. Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Gente, obrigado. Valeu, eu aprendi bastante. Acho que vocês. Deu uma aula de Modern hoje pra gente. Obrigado, viu, Felipe, por vir aqui. Obrigado, mas. Né? Só dando um pitaco aqui, né? Opinião também, né? Não, imagina, ajudou bastante, porque é um formato complicado, né? E que muda bastante. A gente viu que depois que o pod foi banido, como o formato evoluiu, como as pessoas começaram a pensar mais nele, né? E acho que muita gente que tá ouvindo isso aqui tem o próprio Friday Night, às vezes, tocando Modern, ou gosta de ir a torneios, vai nos torneios da Liga, no Circuito Liga que vai começar, né? Tá aumentando bastante aqui o número de torneio Modern no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos. Eu lembro que originalmente quando falaram que dava pra jogar Modern no Friday, você ia nos Fridays e falava, alguém que joga Modern, ninguém levantava, sabe? Era tipo, a gente conseguiu 2 pessoas pro Modern, mas alguém, tipo, não dava. Mas agora tá mais... Pô, hoje você tem Fatland no tipo 2, apesar de estar caro, você tem acesso. Né? E você tem Shocklands baratos também, porque saiu do tipo 2 há pouco tempo. Então a mana base até que tá construível, né? Sim. Tem decks agro também viáveis, então é uma boa hora pra entrar. Sim, ele é um formato que recompensa a familiaridade com ele. Conhecer os decks, saber que deck existe, mesmo que não seja só Tire. Então, mesmo que você tenha um deck que não seja super competitivo, você tá jogando, você vai estar adquirindo conhecimento que sempre vai te ajudar enquanto você jogar o modo. Imagino que uma das coisas mais desafiadoras que tem é sentar na frente do oponente que você não conhece e tentar adivinhar o deck dele baseado nos terrenos que ele baixa, né? E eu vou te falar, viu? Às vezes quando eu jogo contra deck rogue, eu fico um pouco assustado, porque o cara começa a usar umas cartas que eu não reconheço de nenhum deck, aí eu já... Que eu faço com isso? Já começa, putz, como é que eu jogo contra isso aqui, né? E aí que entra a familiaridade com o seu próprio deck. Inclusive... Faz sentido isso que o Felipe falou, você tem que estar bem treinado. Inclusive, familiarizado com o seu deck. Sim, inclusive isso é uma das vantagens de eu estar jogando de Hate Bears, que eu vou jogar de Hate Bears no sábado, que é um deck que não tá tendo muito holofote, né? Então é bem comum meus oponentes não saberem exatamente como é que o deck funciona. Ah, sim. Aí dá pra pegar eles mais desprevenidos, sabe? É um deck que eu joguei contra várias coisas, né? Por ser Hate Bears. Outro dia eu joguei um PPTQ que o cara perdeu 2 terrenos de bobeira porque ele não sabia como a Ave Mind Sensor funcionava. Nessas coisas, sabe? Que beleza, hein? Bom, então era isso. Obrigado por quem ainda está acordado ouvindo. Nem jantei, cara. Que a gente gravou mais cedo hoje. Somos dois. Ô, Felipe. Felipe? Eu. Oi, temas relacionados a Modern ou outras coisas que você queira falar aqui no final? Não. Não. Até mais, obrigado pelos peixes. Não se esqueça que nosso Twitter é o @hackdoscast. Não esqueça de mandar e-mail. Mande sugestões, críticas, abraços, dinheiro, ofertas de emprego, o que for. Valeu. E já chega, né? Beijinhos a todos. Tchau, tchau, tchau. Boa Felipe, sorte tchau, no WMCQ, quem for jogar. Vou nós dois aqui. Yeah. Vou torcer e até por semana vocês que vem. Fazerem final e empatarem. Putz. Não, não, é esquema cúpula do trovão. Dois homens entram e um homem sai. A gente se encontra na final, tá bom. Tá bom, né? Tá bom, né? Já tá bom assim, então uma boa partida. Beleza, gente, obrigado. Esse foi o episódio 9 do Hackers Cast. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.